dia depois em um rio já sem vida. A informação foi dada pelas lideranças indígenas durante uma reunião com o Ministério Público Federal neste sábado. Os Yanomami também divulgaram uma carta enviada à Polícia Federal em fevereiro, já prevendo conflitos futuros e pedindo medidas para a saída urgente dos garimpeiros da região. A Câmara Municipal de Brumadinho, em Minas Gerais, abriu uma CPI para investigar a festa de aniversário do vereador mais votado da cidade, Guilherme Moraes, do PV. No dia 1º de maio, dezenas de pessoas estiveram em um condomínio para comemorar os 28 anos do político. Ele próprio divulgou vídeos dos convidados dançando e bebendo sem máscaras ao som de bandas e DJs. O partido de Guilherme Moraes também abriu um processo disciplinar contra ele. No horário de Brasília, 6 horas, 1 minuto. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Bom dia, agora são 6 horas e 2 minutos. Jornal da CBN. Apresentação, Fernando Andrade. Muito bom dia para você que acompanha mais uma edição do Jornal da CBN. Hoje é domingo, 16 de maio de 2021. Bom, nós começamos essa edição com informações ao vivo sobre o estado de saúde do prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, com Vitória Bel. Oi, Vitória, bom dia para você. Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes. O prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, continua internado no Hospital Sírio-Libanês, na Zona Oeste da capital paulista. E a reportagem da CBN segue acompanhando a movimentação aqui na porta do Hospital Sírio-Libanês, toda a movimentação para saber atualizações sobre o quadro do prefeito. Ainda não temos informações sobre a evolução do prefeito durante a noite de hoje. Ontem, né, neste sábado, familiares e aliados do político fizeram visitas a ele. O pai, Pedro Lopes, a mãe, Renata Covas, e também o filho de 15 anos, Tomás Covas, estiveram na unidade ao longo do dia de ontem, passaram o dia com o prefeito. Lideranças tucanas também foram até o local, como o presidente municipal do partido, Fernando Alfredo, que falou bastante emocionado com a imprensa e disse que um político como Bruno Covas é o nome mais promissor do PSDB. Agora é a gente aguardar, respeitar o momento dele. Ele é forte, ele é guerreiro, né? Tá lutando. E é isso, não tem muito o que falar, a não ser todos nós se unindo uma corrente de bem, um exemplo de vida, o avô, um exemplo. A nossa maior referência do PSDB. Quem perde não é o PSDB, quem perde é o país. E, sem sombra de dúvida, o Bruno seria governador e seria presidente desse país. Ele era a esperança da nossa geração. É, quem também visitou o prefeito licenciado foi o prefeito em exercício, Ricardo Nunes, e os secretários de governo, Ricardo Trípoli e Ale Youssef, que também fizeram visitas a Bruno Covas, mas não quiseram falar com a imprensa. A gente lembra que Bruno Covas está internado desde o dia 2 de maio, quando pediu licença do cargo por 30 dias para se dedicar exclusivamente ao tratamento contra o câncer. Na sexta-feira, o quadro clínico do prefeito piorou e ele precisou ser sedado e também ficar à base de analgésicos. Segundo a equipe médica, o estado de saúde do prefeito é considerado irreversível, o que significa que a medicação não surte mais efeito contra a doença. O tumor, que começou no sistema digestivo e atingiu órgãos como o fígado, ossos e gânglios linfáticos, foi descoberto em outubro de 2019. E no dia 3 de maio, um dia depois da última internação, Covas chegou a ser transferido para a UTI e entubado depois de ter um sangramento na região do estômago, mas foi extubado e desde então está na unidade de terapia semi-intensiva e agora sedado. Só para a gente lembrar um pouco o histórico do prefeito, licenciado de São Paulo, Bruno Covas, ele tem 41 anos. Em 2019 foi diagnosticado em outubro um câncer na cárdia, que é a região de transição entre o esôfago e o estômago. Na mesma época foi descoberta a metástase no fígado e gânglios linfáticos. Ele então iniciou o tratamento de quimioterapia. Na metade de 2020, Covas conseguiu interromper a quimioterapia após fazer diminuição nos tumores e iniciou, portanto, a imunoterapia, que é um tratamento para fortalecer o sistema imunológico do corpo. Com esse tratamento, que reforça o sistema imunológico, Covas ficou mais forte e conseguiu, inclusive, passar pelas eleições municipais do ano passado e foi reeleito prefeito de São Paulo. Em fevereiro deste ano, no entanto, Covas descobriu um novo nódulo no fígado. 2 meses depois, foram encontrados novos focos da doença no próprio fígado e também nos ossos. Com isso, Covas teve que aumentar as sessões de quimioterapia, quando então passou mal no início deste mês e voltou a ser internado. Grave do prefeito, considerado irreversível pelos médicos. Não há previsão, por enquanto, Fernando, de um novo comunicado sobre o estado do prefeito Bruno Covas. Fernando. Tá certo, obrigado. Essa informação de Vitória Bel, a gente vai acompanhar durante este domingo. Agora são 6:07. Morreu na noite deste sábado, aos 87 anos, a atriz Eva Vilma. Ela estava internada no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, desde o dia 15 de abril, em tratamento de um câncer no ovário. Pouco depois das 10 horas da noite, a equipe médica divulgou um boletim dizendo que o tumor disseminado levou a uma insuficiência respiratória. A atriz encantou gerações e virou referência na profissão, com interpretações marcantes no teatro, cinema e principalmente na televisão. Entre os papéis mais lembrados estão a esquizofrênica Laura, em Ciranda de Pedra, e a vilã Maria Altiva, em A Indomada. Ela estava afastada da televisão desde 2008. Em entrevista à Globo News, o ator Tony Ramos lembrou que Eva Vilma também produziu e dirigiu peças teatrais e disse que em todos os trabalhos a atriz demonstrou opiniões fortes e um brilho muito particular. Ela foi produtora teatral, assistente de direção de teatro. Ela tem uma história que começa lá no balé do Teatro Municipal de São Paulo. Ela sempre teve esse brilho muito particular, a sua opinião muito clara. Eu trabalhei com ela em teatro, eu trabalhei em televisão. Enfim, é uma caminhada muito longa para lembrar. É um sábado à noite, você receber uma notícia como essa realmente é inacreditável. É algo que você, como ator e principalmente admirador, é um soco na boca do estômago. O ator Ari Fontoura contou que, quando iniciou sua carreira, Eva Vilma já era uma referência para a profissão, porque foi pioneira da televisão no Brasil. Eu fui para São Paulo fazer um estágio, foi quando eu conheci Eva Vilma, Johnny Herbert e todo aquele pessoal da TV Tupi Difusora, que fazia uma série muito famosa chamada Alô, Doçura. Ficava olhando e sabia que depois que terminasse aquele período de adaptação, eu teria que voltar a Curitiba e por lá eu ficaria. Até que surgiu a grande oportunidade. Isso foi em 97, quando eu fiz a novela Indomada, juntamente com ela. Fazíamos uma dupla que se constituiu num trabalho memorável, tanto para mim como para ela também. Eva Vilma deixa 2 filhos e 3 netos e uma legião de fãs conquistados ao longo de 66 anos de carreira. 6:09 agora. O presidente Jair Bolsonaro participou de um protesto com aglomeração na Esplanada dos Ministérios neste sábado. O ato, organizado por ruralistas, pedia intervenção militar e o fechamento do Supremo Tribunal Federal. O presidente e os ministros Anderson Torres, Ricardo Salles, Tarcísio Gomes, Tereza Cristina e Gilson Machado chegaram a cavalo e sem máscaras. Os manifestantes, que ganharam o reforço das pessoas que participavam da marcha da família cristã em Brasília, criticavam a CPI da pandemia, pediam que Bolsonaro acionasse as Forças Armadas e fizesse o que for preciso. Mais cedo, o presidente já tinha discursado por mais de 20 minutos durante um almoço com os ruralistas, realizado em um local fechado e com centenas de participantes. Ele fez críticas ao ex-presidente Lula, a quem chamou de bandido de nove dedos, defendeu o voto impresso, criticou medidas restritivas contra a Covid-19, flertando com o autoritarismo e disse que o momento está maduro. O momento está maduro, não desafiamos ninguém, não queremos um confronto com ninguém, mas não ousem confrontar ou roubar a liberdade do nosso povo. Vocês têm todo o direito de viver, o direito à crença, o direito de trabalhar. E sem qualquer critério, esses direitos são suprimidos de vocês por algum tempo. Acabou esse tempo. Com mais 2.067 mortes neste sábado, a média diária de vidas perdidas para a Covid-19 no Brasil chegou a 1.910. Isso representa uma queda de 21% em relação a duas semanas atrás. No total, quase 435 mil pessoas já foram vitimadas pela doença no país. Já a vacinação chegou a apenas 39 milhões de brasileiros, o que representa 18% da população. Só 9% já receberam a segunda dose. 6 horas e 12 minutos. Pela primeira vez, a quantidade de brasileiros a favor do impeachment de Jair Bolsonaro é maior do que aqueles que são contrários ao afastamento do presidente. Uma pesquisa da Datafolha divulgada neste sábado mostrou que 49% dos entrevistados querem um processo contra ele e 46% preferem que ele siga no poder. Em março, quando o levantamento foi feito pela última vez, os índices eram invertidos, com 50% da população contrária ao impeachment. Na última semana, outras pesquisas da Datafolha trouxeram os números desfavoráveis ao presidente. Ele atingiu a pior avaliação do mandato, com apenas 24% dos brasileiros considerando sua gestão boa ou ótima. Com relação às eleições de 2022, 54% dos entrevistados disseram que não votariam de jeito nenhum em Bolsonaro. Em simulação de segundo turno com Lula, ele aparece com 32% das intenções de voto contra 55% do petista. A pesquisa ouviu 2.071 pessoas em todo o Brasil nos dias 11 e 12 de maio. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. 6 horas e 13 minutos. Depois de dizer não ter visto problema, a Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu multar o hotel Copacabana Palace por uma festa com cerca de 500 convidados realizada na sexta-feira. Os cantores Gustavo Lima e Ludmilla estavam entre as atrações do evento. A autuação será por infração sanitária gravíssima no valor de mais de R$15 mil e o estabelecimento será interditado para festas por 10 dias. A Vigilância Sanitária esteve no local no momento do evento e afirmou que não encontrou irregularidades. Mas, segundo o secretário de Ordem Pública do Rio, Breno Carnevale, as imagens divulgadas depois do evento, que mostram pessoas aglomeradas e sem máscara, serão usadas como prova. Foi feita visita de fiscalização por parte da Secretaria de Ordem Pública e da Vigilância Sanitária e nessa ocasião não foram constatadas irregularidades, ou seja, havia espaçamento entre as mesas, havia utilização de máscara e álcool gel por parte das pessoas e não havia constatação de pista de dança. No entanto, infelizmente, foram identificadas imagens. Com base nessas informações, essa multa, essa autuação será aplicada. Enquanto isso, na Baixada Fluminense, moradores de Nova Iguaçu, Nilópolis e Duque de Caxias enfrentaram aglomeração e filas enormes para se vacinarem ontem. Idosos precisaram madrugar na fila e muitas pessoas protestaram e geraram confusão, indignadas com a espera de horas para conseguirem a aplicação. Outras três cidades na região, sem estoque da Coronavac, ainda não atualizaram o calendário para aplicação da segunda dose. Na última semana, o Instituto Butantan suspendeu a produção por falta de matéria-prima e a Fiocruz anunciou que só tem insumos para fabricar o imunizante da AstraZeneca até esta semana. Ainda assim, o secretário municipal de saúde disse em entrevista à CBN que a previsão de vacinar todos os cariocas com mais de 18 anos até outubro é 100% realista. Daniel Sorans afirmou que a chegada de outras vacinas no Brasil, como a da Pfizer, irá suprir eventuais problemas. Segundo ele, o Rio pode imunizar até 700 mil pessoas por mês. Um calendário bem realista das projeções de entrega de vacina dos institutos produtores ao Ministério da Saúde. A gente vacinaria, em média, 700 mil pessoas por mês, 30 mil pessoas por dia para a primeira dose. São situações que preocupam, mas a médio e longo prazo, isso vai se diluindo com o fechamento de acordos com outras vacinas, como, por exemplo, aí a Pfizer agora, com 100 milhões de doses da Pfizer já garantidos. Belo Horizonte também está com um cronograma acelerado de vacinação. Neste sábado, a Prefeitura ampliou a campanha para pessoas com comorbidades entre 34 e 41 anos de idade. A partir de amanhã, a capital mineira já deverá começar a imunizar toda a população acima de 18 anos com doenças pré-existentes. Nesta segunda-feira, duas áreas de Minas Gerais avançam para a onda amarela do plano de restrições contra a Covid-19. A região norte, onde fica Montes Claros, e a sudeste, onde está Juiz de Fora. No entanto, 9 das 14 regiões do estado continuam na fase vermelha. O estado de São Paulo, o que mais preocupa é a desaceleração da realização de testes para diagnosticar a Covid-19 nos últimos 3 meses. Em março, quase 550 mil pessoas fizeram o exame. Em abril, o total caiu para 350 e nos 15 primeiros dias de maio foram aplicados menos de 140 mil testes. De sexta para sábado, mais 15.500 paulistas foram infectados pelo coronavírus. Com isso, o total de casos se aproxima de 3 milhões e 100 mil. Mais de 21 mil pessoas seguem internadas por causa da doença, sendo 10 mil em UTI. A taxa de ocupação dos leitos de terapia intensiva é de 78%. 6:17. Voltou outra vez, Egídio. Levanta de novo na área. Meteu de cabeça. Vai pro Fluminense. Abel Hernández testou, guardou! Empata o jogo com emoção de montão no Maraca na decisão. Abel Hernández, galera, pro Fluminense. A primeira partida da final do Campeonato Carioca entre Fluminense e Flamengo terminou empatada em 1-1 neste sábado. Gabigol abriu o placar de pênalti no primeiro tempo e Abel Hernández igualou tudo de cabeça na segunda etapa. O jogo foi marcado por muitas faltas e 9 cartões amarelos aplicados. A partida decisiva será no próximo sábado, também no Maracanã. Se houver novo empate, o título será decidido nos pênaltis. Hoje, às 11 da manhã, Botafogo e Vasco se enfrentam pela final da Taça Rio. Às 4 da tarde, Internacional e Grêmio começam a decidir o Campeonato Gaúcho no Beira-Rio. No mesmo horário, América e Atlético Mineiro fazem a primeira partida da final do Campeonato de Minas no Independência. E Corinthians e Palmeiras se enfrentam pela semifinal do Paulistão, na Neoquímica Arena. Às 8:30 da noite, São Paulo e Mirassol fazem a outra semifinal, esta no Morumbi. Você pode conversar com a gente aqui no Jornal da CBN, pode escrever para fernando.andrade@cbn.com.br. Tem também a transmissão do jornal no YouTube, no canal da CBN. Se inscreva no canal, discuta ali com os demais ouvintes as questões aqui do nosso país. Tem também a transmissão no Twitter, no @CBNOficial. E então, eu espero você. A gente faz agora uma pausa para as notícias da cidade. E daqui a pouco tem mais. Até já. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. O principal clássico do estado de São Paulo abrirá a primeira semifinal do Campeonato Paulista. Corinthians e Palmeiras se enfrentam às 4 horas da tarde deste domingo na Neoquímica Arena, em partida única que definirá o primeiro finalista. O Timão não poderá contar com o experiente lateral direito Fagner. Ele testou positivo para Covid-19 e entra na lista de desfalques do técnico Wagner Mancini, junto com os meio-campistas Xavier e Cantígio. O Corinthians encerrou a preparação neste sábado e o goleiro Cássio lembrou da importância desse jogo. Chegamos em mais uma semifinal, então é em nossa casa tentar fazer um grande jogo, lógico, um clássico, mas em busca da classificação para o nosso objetivo. O Palmeiras teve pouco tempo de preparação para a semifinal. O time venceu o Bragantino no interior, na noite desta última sexta, e já retornou à capital. O auxiliar técnico de Abel Ferreira, João Martins, tem concedido as entrevistas coletivas e não deu pistas da escalação para o clássico. A tendência é de força quase máxima contra o principal rival. Luiz Adriano e Rony, por exemplo, devem iniciar o confronto. Ainda neste domingo, o São Paulo recebe o seu algoz do ano passado no Paulistão, o Mirassol, às 8h30 da noite no Morumbi. O duelo será um reencontro entre as equipes, porém desta vez pela semifinal e não quartas, quando o Leão eliminou o Tricolor em 2020. A tendência é de uma equipe mista do São Paulo. Luciano e Daniel Alves participaram do treino com bola, enquanto o Éder trabalhou no gramado com a fisioterapia. Os três devem seguir fora do time. Na Baixada Santista, o Peixe segue preparação para o confronto contra o The Strongets da Bolívia, na terça-feira que vem, dia 18, em La Paz. As novidades no treinamento deste sábado foram os jogadores Alisson e Marinho. Os dois participaram de parte da atividade e devem reforçar o Santos na Bolívia. De São Paulo, Bruno Faria. Mano, é hoje. Já vou separar a camisa da sorte. Cê é louco, tio. Mandinga que não falha. Uso sempre, nunca lavei. Só de pegar, ó, já sinto o cheiro dela, ó. Cheiro forte. Cheiro de título que tá chegando. Paulistão Sicredi, o clássico dos clássicos. O torneio de futebol mais tradicional do Brasil conta com o patrocínio da primeira instituição financeira cooperativa do país. E você também pode contar com o Sicredi. Acesse sicredi.com.br e abra sua conta corrente. Seis e vinte e dois. Jornal da CBN. O Brasil enfrenta a pior crise hídrica em 91 anos. A situação pode levar ao racionamento de água durante a pandemia e ao aumento da conta de energia. O ministro de Minas e Energia diz que serão necessárias medidas excepcionais para garantir a segurança energética em 2021. A tendência é a mesma todos os anos. No verão, as chuvas enchem os reservatórios, enquanto no período da seca, a água reservada supre os meses de estiagem. E com grandes volumes de água, as hidrelétricas geram energia para a casa do cidadão. A diferença desta vez é que o Brasil vive a pior estiagem da história e agora passa pela maior crise hidrológica dos últimos 91 anos. Pelos dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, os reservatórios das hidrelétricas da região Sudeste e Centro-Oeste, que representam 70% da capacidade de armazenamento do país, finalizaram o mês de abril com nível médio em 34,7%. É o menor volume para o mês desde 2015, quando foi registrada a média de 33,5%. O cenário pode ser explicado por um ano com chuvas abaixo da média e pelo La Niña, que influencia na redução das chuvas em algumas localidades. Especialistas explicam que o prognóstico não é otimista para o resto do ano, já que grande parte do país entra no período de seca em maio e o nível dos reservatórios, que já estava abaixo do esperado, vai diminuir ainda mais. O geógrafo Pedro Fontão explica que a situação é mais problemática nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste. O problema é exatamente numa área em que está começando agora o período da seca, o período da estiagem, que deve perdurar com chuvas muito abaixo do que chove no verão, na primavera, até basicamente setembro, outubro. Então, a gente está começando um período de seca já com a capacidade baixa. É isso que está preocupando e que está gerando toda essa repercussão, porque a gente não consegue prever a longo prazo, a curto prazo, pelo menos, a recuperação desse sistema. Em algumas localidades, a população já sente os efeitos diretos da crise, como em Curitiba, que vive um rodízio de água durante a pandemia do coronavírus. Outro impacto do problema é a geração de energia. Isso porque, com baixo volume nos reservatórios, o governo aciona as termoelétricas, que custam mais caro para o bolso do consumidor. Para o mês de maio, a ANEEL anunciou bandeira vermelha patamar 1. Apesar do nível dos reservatórios, o presidente da Timos Energia, João Carlos Melo, pondera, no entanto, que o risco de um apagão, como em 2001, está descartado. Mas lá, a minha matriz, eu não tinha tantas opções na mão como eu tenho hoje, tá? Por exemplo, isso que o governo federal tomou a providência agora de despachar as térmicas, eu não tinha isso lá. Se eu chegasse no final do período de chuvoso e não tivesse mais água, eu não tinha mais o que fazer, a não ser racionar. Hoje não, eu tenho outras opções para economizar água e fornecer energia elétrica para a casa do cidadão. Então, racionamento é risco é muito baixo, pequeno, muito fora de proporção. Para driblar a falta de chuvas, além do acionamento de termoelétricas, o Ministério de Minas e Energia afirmou que determinou a importação de energia da Argentina e Uruguai. O ministro Bento Albuquerque garantiu durante a audiência no Congresso a segurança energética neste ano, mas disse que o momento exige medidas excepcionais. Nós temos condição de garantir a segurança energética do país para 2021. Mas eu já adianto, vai exigir medidas excepcionais e vai exigir também bastante atenção por parte de todos os agentes públicos. Samuel Barreto, gerente de água da ONG The Nature Conservancy, acredita que a solução tem que ser pensada a longo prazo, já que a tendência é que eventos climáticos opostos, como a seca histórica no Centro-Sul e o recorde de cheias, como se verifica em Manaus, sejam cada vez mais frequentes. Então, de um lado, a seca e do outro, essa cheia histórica. Ou seja, essa previsão, esse prognóstico feito aí pelos cientistas do IPCC, do Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas, tem se confirmado com o aumento da intensidade e frequência desses eventos. Então, é fundamental nos adaptarmos cada vez mais a essas medidas, com mecanismos de gestão, com gestão dos reservatórios, mecanismos econômicos e atitude também do consumidor. Em nota, o Ministério de Minas e Energia informou que tem adotado medidas para assegurar combustível para abastecer as termoelétricas. Entre as ações estão importação de gás da Bolívia, articulação com a Petrobras e o início da operação de novos parques termoelétricos. Desta forma, o país pode chegar em novembro com reservatórios em condições de entrar no período chuvoso. De Brasília, Débora Fortuna. 6 horas e 27 minutos. Você fica com notícias da cidade. Daqui a pouco tem um repórter CBN. A aplicação de testes tipo RT-PCR para diagnosticar a Covid-19 vem caindo em todo o estado desde março, quando mais de 500 mil pessoas foram testadas. Nos primeiros 15 dias de maio, foram feitos menos de 136 mil testes. A média móvel de mortes está em queda, enquanto a média móvel de novos casos segue em estabilidade. A quantidade de testes para diagnosticar pessoas com Covid-19 vem caindo no estado de São Paulo desde o mês de março. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, quase 550 mil pessoas foram testadas em março. Em abril, o total caiu para 359 mil. Os primeiros 15 dias de maio indicam que a desaceleração continua. Foram feitos menos de 136 mil testes no período. De sexta para sábado, o estado registrou mais 15.486 casos de Covid-19. Com isso, o total de infectados se aproxima de 3 milhões e 100 mil pessoas. A tendência é de estabilidade em relação a 14 dias atrás. Nas últimas 24 horas, 502 pessoas morreram infectadas pelo novo coronavírus no estado, elevando o total para quase 104 mil mortes. A média móvel de mortes é de 478, o que representa a queda de 23% em relação a 2 semanas atrás. Mais de 21 mil pessoas seguem internadas por causa da doença, sendo quase 10 mil em unidades de UTI. A taxa de ocupação dos leitos de terapia intensiva está estável. É de 78,3% no estado e 76,5% na Grande São Paulo. De São Paulo, Guilherme Muniz. Você sabia que a CBN tem um podcast com o melhor do nosso jornalismo, que reúne as principais notícias do dia em menos de meia hora? No Panorama CBN, eu, Bianca Santos e Juliana Prado resumimos os principais acontecimentos do Brasil e do mundo em apenas um play. Tudo com a credibilidade da CBN, para você acompanhar conteúdos exclusivos com a assinatura inconfundível da nossa reportagem e as análises dos melhores comentaristas do Brasil. Para saber de forma leve e rápida o que está acontecendo, é só escutar o Panorama CBN, que está disponível em duas edições diárias, de manhã e à noite. Baixe agora mesmo o podcast no aplicativo da CBN ou no app que você já está acostumado a ouvir, como Globoplay, Spotify, Apple, Cashbox, Google e Alexa. Jornal da CBN. 6h31. Repórter CBN. Domingo 16 de maio de 2021. Morreu neste sábado, aos 87 anos, a atriz Eva Vilma. Ela estava internada no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, desde o dia 15 de abril, em tratamento de um câncer no ovário. Pouco após as 10 horas da noite, a equipe médica divulgou um boletim dizendo que o tumor disseminado levou a uma insuficiência respiratória. Com 66 anos de carreira, Eva Vilma estava afastada da televisão desde 2018. Ela deixa 2 filhos e 3 netos. A média diária de mortes pela Covid-19 no Brasil chegou a 1.910, uma queda de 21% com relação a 2 semanas atrás. Foram mais 2.067 vítimas neste sábado, o que levou o total de vidas perdidas a 435 mil desde o início da pandemia. O número de brasileiros vacinados contra o coronavírus se aproxima de 40 milhões, o que representa 18% da população. A segunda dose chegou a apenas 9%. O secretário-geral da ONU disse estar profundamente perturbado com as mortes de civis na faixa de Gaza e o ataque de Israel contra um prédio que abrigava veículos de imprensa. Nas últimas horas, bombardeios aéreos mataram 10 pessoas de uma mesma família palestina, incluindo crianças. Os mísseis também derrubaram um edifício de 13 andares, onde funcionavam os escritórios do canal Al Jazeera e da agência de notícias Associated Press. Antônio Guterres disse que qualquer ataque indiscriminado contra civis viola o direito internacional. Os conflitos recentes entre Israel e a Palestina já deixaram cerca de 150 mortos e representam o pior episódio de violência na região desde 2014. No horário de Brasília, 6h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Mais informações em 30 segundos. Você tem filhos? Assine Crescer. Gosta de moda? Assine Vogue. Se liga em carro? Assine Auto Esporte. Tem uma ideia? Vá de pequenas empresas, grandes negócios. Quer plantar? Globo Rural. Ideias para decoração e arquitetura, casa e jardim. Para todo assunto que te interessa, tem uma revista da Editora Globo sob medida. Acesse assineglobo.com.br e aproveite. Seis horas 34 minutos. Jornal da CBN.

e a LG. Mas existe o caminho inverso também. Tanto que, nos últimos tempos, a gente viu a chegada da Realme, que é uma empresa novata do setor de eletrônico e que desembarcou no Brasil agora, no finzinho de 2020. No caso dos aparelhos da Apple, a empresa não fornece informações sobre a diferença de valores para outros países. Apesar de preços exorbitantes, o Brasil continua sendo um mercado prioritário para a companhia. Com colaboração de Arthur Ferreira, de São Paulo, Marcela Lorenzetto. Bom, se você quiser mais informações sobre esse assunto, tem uma versão dessa reportagem especial com mais detalhes, com novos depoimentos. Está no podcast CBN Especial. É de graça, está disponível em todos os principais aplicativos de podcast e também no site da CBN, que é o cbn.com.br. Olha só, um levantamento bem interessante que está publicado hoje no Globo, que conta o seguinte. Bom, a gente tem falado aqui sobre a aprovação do presidente Jair Bolsonaro, certo? Na semana passada, Bolsonaro alcançou seu menor índice de aprovação desde o início de seu mandato, 24% de acordo com o levantamento da Datafolha. E o Globo fez um levantamento agora com 12 líderes cujos índices de popularidade foram analisados aqui. Então, a situação do presidente brasileiro, a reprovação dele só é maior para do Sebastião Pinheira do Chile. Sebastião Pinheira tem 15% de aprovação, 76% dos chilenos reprovam o governo dele. Na sequência vem o presidente Jair Bolsonaro com 45% de reprovação. Depois, o ranking mostra Alberto Fernandes, da Argentina, 69% de reprovação. Situação de Pedro Sánchez, também na Espanha, ruim, 59% de reprovação. Depois vem França com Emmanuel Macron, Boris Johnson, Justin Trudeau do Canadá, Mário Draghi da Itália. Ó, o Biden, tem o Biden aqui, começou agora. O Biden está com 38% de reprovação, 56% aprovam o governo dele. E chamou muita atenção que Narendra Modi, da Índia, tem uma reprovação baixa, 29%, 65% aprovam o governo dele. Mas teve uma queda bem drástica, porque antes era bem maior do que isso. E aí, com o recrudescimento da pandemia na Índia, isso mudou um pouco. Mas tá, então, a popularidade do Bolsonaro é uma das mais baixas do mundo. 6h42, notícias da cidade. A indústria química nacional é a nossa indústria do futuro. Ela é a base para todas as outras indústrias. Ela está presente em tudo que nos cerca, do agro até o setor médico. No detergente, nas embalagens de arroz e feijão e também na máscara tão necessária nesse momento. País forte tem indústria forte. Conheça a nossa iniciativa em abkim.org.br/reiki. O Palmeiras provou que é possível apostar em jovens e descansar os titulares no Campeonato Paulista. Sem ter a melhor campanha, longe disso, o clube palestrino focou em outras competições e obteve êxito em todas. O mais impressionante foi revelar novos talentos no estadual e, aos poucos, ir colocando os mais experientes sem perder atletas lesionados por um longo período. A vitória sobre o Bragantino no interior fez o Verdão ligar o sinal de alerta nos rivais. Mesmo com um time misto, o time do técnico Abel Ferreira se impôs em Bragança Paulista para vencer e garantir a classificação. Agora o compromisso será em partida única, na semifinal, contra o principal rival, o Corinthians. O jogo será em Itaquera, já que o adversário fez a melhor campanha. Empate por qualquer placar leva a decisão para os pênaltis. O auxiliar técnico João Martins não revelou o time para o clássico. Existem muitos fatores, inúmeros fatores que necessitamos para tomar essas decisões. E a nossa ideia é esta, é continuar. Domingo há mais um jogo. Este jogo era para ser quinta, passou para sexta. Agora é domingo, em menos de 48 horas vamos ter o próximo jogo. Ainda não sabemos o adversário. Aí vamos já ligar e vamos escolher os melhores dentro deste elenco que temos, que nos traz muitas e boas opções. O bom retrospecto como visitante nesta temporada será colocado à prova diante do Corinthians. A equipe não perdeu jogando fora de casa. As duas equipes já se enfrentaram na primeira rodada do Paulistão na Neoquímica Arena, com resultado igual de 2-2. Na ocasião, o Verdão não estava com força máxima e, consequentemente, não deu muita importância para o compromisso. Neste domingo, a história promete ser diferente, já que vale vaga na grande decisão. De São Paulo, Bruno Faria. Um noticiário para você pensar bem antes, durante e depois de ouvir. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN. Um programa descontraidamente sério. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde. Faltam 15 minutos para 7. Jornal da CBN. Morreu na noite deste sábado, aos 87 anos, a atriz Eva Vilma. Ela estava internada no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, desde o dia 15 de abril, em tratamento de um câncer no ovário. A artista encantou gerações com interpretações marcantes no teatro, cinema e principalmente na televisão. Desde o início da carreira, na década de 1950, a artista se manteve em destaque e, consequentemente, virou referência para colegas de profissão. Entre os papéis notórios estão a esquizofrênica Laura, em Ciranda de Pedra, e a vilã Maria Altiva, em A Indomada. Uma vida construída nos palcos. A paulistana Eva Vilma foi uma das mais premiadas atrizes brasileiras. Começou a carreira no teatro aos 14 anos como bailarina. E bastaram 3 meses de apresentações com uma companhia de balé paulista para que os primeiros convites para trabalhar como atriz aparecessem. Em 1952, foi convidada pelo diretor italiano Luciano Salsi para uma participação no filme Uma Pulga na Balança. No ano seguinte, estreou na TV, no seriado Alô Doçura, da TV Tupi, que chegou a entrar para o livro dos recordes como o mais longevo do mundo. Na década de 1970, se tornou, ao lado do marido Carlos Zara, que morreu em 2002, um dos principais casais das novelas da Tupi. Lá, ela fez Meu Pé de Laranja Lima, A Viagem e a primeira versão de Mulheres de Areia, quando interpretou as gêmeas Ruth e Raquel. Fala, Tonho! Onde é que está minha irmã? A Raquel, ela... Ela morreu. Nos anos 1980, Eva foi contratada pela Rede Globo, onde alcançou fama e notoriedade como uma das maiores estrelas da sua geração. Foi a esquizofrênica Laura, de Ciranda de Pedra, e uma militante política em Roda de Fogo. Tudo isso sem deixar de lado a paixão pelos palcos do teatro. Outra interpretação marcante da atriz foi a vilã Maria Altiva, de A Indomada, que a projetou para as novas gerações em 1997. Em entrevista ao canal Viva, Eva Vilma agradeceu ao autor da história, Agnaldo Silva. A Indomada foi uma grande chance que Agnaldo me deu e toda a emissora, claro, acreditou na possibilidade de fazer uma vilã com humor. Uma vilã sem maniqueísmo, né? Fazer o quê? Se eu sou a reserva moral aqui de Greenville, se eu não lutar contra a Jezebel, quem é que vai lutar? No ano seguinte, Eva Vilma voltou a marcar época no seriado Mulher. Depois, participou de outras novelas, como Esperança, Desejo Proibido, Araguaia, Fina Estampa e Verdades Secretas, em que interpretou uma alcoólatra. Eva Vilma deixa 2 filhos do primeiro casamento com o também ator John Herbert entre 1955 e 1976. Quando o ator está em cena, ele se doa inteiramente. Quaisquer reações do público desde pequenos suspiros, risadas, pequenos comentários baixinho, ou então alguém que faz, que eu quero ouvir melhor, e principalmente o aplauso no final. É o que vem de volta nessa doação. Com a colaboração de João Malafaia, de São Paulo, Lucas Soares. Ah, muito bonita a homenagem. Nossos sentimentos a todos da família, todos os parentes e amigos de Eva Vilma. Bom, e a gente fala agora sobre Ruth de Souza. A pioneira Ruth de Souza teria feito 100 anos na última quarta-feira, se estivesse viva. Uma das primeiras atrizes negras do Brasil a ganhar destaque no país e no exterior, Ruth superou preconceitos e marcou a história da dramaturgia nacional, deixando um legado incontestável. Assalto ao trem pagador, Sinhá Moça, Calígula, Anjo Negro, Senhora do Destino. Todas essas obras marcaram a dramaturgia brasileira e têm um ponto em comum, a atuação de Ruth de Souza. Tava com tanta saudade. Ah, você demorou tanto. Às vezes eu fico pensando que se não fosse a Verinha, numa dessas você não voltava mais. Uma das primeiras atrizes negras do Brasil a ganhar destaque, Ruth de Souza colecionou sucessos e abriu caminho para que outros artistas negros pudessem subir aos palcos. Quem lembra com carinho de Dona Ruth, como ela era chamada pelos mais próximos, é o ator Lázaro Ramos, que passou de fã a amigo depois de uma viagem ao Rio. Logo que eu cheguei no Rio de Janeiro, uma das pessoas que eu mais quis conhecer foi Dona Ruth. Até que um dia eu estava num espetáculo de teatro, e ela apareceu na plateia e fez questão de ir no camarim falar com todos nós. E era lindo o jeito com que ela olhava pra gente, as palavras que ela dizia, que ela escolhia dizer, sempre palavras de incentivo, falando da trajetória dela, mas valorizando cada um de nós. E o impacto dessa amizade ainda é muito forte. Dona Ruth, pra mim, tem um sentido de possibilidade. Ela é a primeira, né? A primeira protagonista negra. E ela mostrou que era possível ocupar esses espaços quando ninguém nem estava sonhando em estar lá naquele lugar. Passei a chamá-la de mãe, porque é uma mãe sim, é uma mãe das artes. E tudo que ela me passou de conhecimento, inclusive as mensagens que ela me deu para enfrentar momentos de dificuldade, eu trago comigo até hoje. O pioneirismo marcou tanto a trajetória de Ruth de Souza que ela foi a primeira artista brasileira indicada a um prêmio internacional. Em 1954, concorreu no Festival de Veneza pela performance em Sinhá Moça. Ela também foi a primeira atriz negra a subir no palco do Teatro Municipal do Rio e uma das primeiras a protagonizar uma novela em 1968, com Passos dos Ventos. Além disso tudo, foi a primeira mulher negra da nossa dramaturgia a ganhar uma bolsa fora do país. Sou de Nana, A história de Dona Ruth de Souza e a representatividade nos palcos começaram a se entrelaçar lá na década de 1940, época em que atores brancos ainda pintavam a cara de preto para fazer personagens negros. Em 1945, Ruth entrou para o Teatro Experimental do Negro, que tinha um elenco formado por domésticas, operários e moradores de favela. O historiador Júlio Cláudio da Silva, que pesquisa sobre racismo, conta que ela se tornou o principal nome do grupo e era chamada de a Grande Dama Negra. O que a torna um personagem histórico é exatamente um pioneirismo, há mais de 70 anos atrás, daquilo que hoje o Oscar reconhece como fundamental, que é a diversidade. E um grupo de teatro como o Teatro Experimental do Negro, que ele surge exatamente para denunciar a falta, né, de presença de atores negros e temáticas negras nos palcos do Brasil. O Teatro Experimental do Negro lhe surge com esse objetivo e a Dona Ruth como uma estrela. Pesquisadora das relações étnico-raciais, a historiadora Maibel Sulamita destaca a relevância que a companhia teve dentro do movimento negro brasileiro. Essa relevância e influência, ela é incalculável, né? Você vai ter aulas de alfabetização, onde pessoas negras aprendiam a ler e a escrever. Você vai ter a criação do jornal Quilombo. Você vai ter também realizações de congressos com vários intelectuais importantes, discutindo a situação do negro brasileiro. Você também vai ter um grupo de mulheres dentro do Teatro Mental do Negro que era responsável por lutar por direitos trabalhistas para as empregadas domésticas que participavam do grupo, né? O ator e diretor Rodrigo França é um dos principais nomes da atual geração do teatro negro e conta que Ruth de Souza chegou a ver algumas peças dele. A atriz sempre foi muito presente na cena teatral do movimento negro e apoiava novos artistas. Mas Rodrigo lembra que, apesar dos avanços, ainda há obstáculos para os negros se firmarem na dramaturgia. Nós continuamos não tendo o patrocínio, o aporte financeiro como o teatro hegemônico tem. Isso é gritante. Ela frequentava os espetáculos dos artistas mais novos, né, e de diversas gerações. Na verdade, tinha ator negro em cena, Dona Ruth estava ali na primeira fila, ansiosa para começar o espetáculo. Quem clareia o breu de sua nudez, meia verdade. Quem desmancha o véu e alveja teis sem identidade. Dona Ruth inspirou artistas negros no passado e segue firme como referência para os mais jovens. Quem garante é a atriz Reslaine Vieira, de apenas 25 anos, que atuou recentemente em Malhação. Eu sou profundamente grata por ela ter aberto os caminhos. Eu sei que não foi fácil, porque se hoje já não é, imagino que naquela época tenha sido muitos obstáculos que ela tenha enfrentado. E acho que a minha missão, a nossa missão, é continuar desbravando para continuar existindo. Eu quero muito poder viver para ver o que a Dona Ruth de Souza não pôde, mas eu acredito que vai acontecer. Ruth de Souza morreu em 2019, aos 98 anos. Um filme sobre sua vida está em produção, ainda sem data de estreia. Com a colaboração de Cláudio Gabriel e Kelly Moraes e sonorização de Ramon Lemes, do Rio de Janeiro, Juliana Prado. Agora são 6h57, tem notícias da cidade, depois o repórter CBN. Chegou a hora de separar a camisa da sorte, preparar o churrasco e vibrar com o seu time. Chegou a hora de curtir os clássicos do Paulistão. Paulistão Sicredi, o clássico dos clássicos. O torneio de futebol mais tradicional do Brasil conta com o patrocínio da primeira instituição financeira cooperativa do país. E você também pode contar com o Sicredi. Acesse sicredi.com.br e abra sua conta corrente. Olha só, um domingo diferente lá em Botucatu. Hoje, os moradores de Botucatu, lá no interior, a população vai ter uma rotina diferente e parecida com a do dia 20 de novembro do ano passado, quando os eleitores foram até os cartórios eleitorais levando o título para votar. Porém, o que diferencia agora com as eleições é o seguinte: eles vão receber a vacina contra a Covid-19. A campanha que escolheu Botucatu faz parte de uma pesquisa inédita de vacinação em massa contra o coronavírus. O estudo do Ministério da Saúde vai avaliar a eficácia da vacina de Oxford-AstraZeneca contra cepas do coronavírus. Botucatu tem uma população de, deixa-me ver aqui, 106 mil habitantes. Registrava até esta sexta o último boletim divulgado, 12.500 casos confirmados de Covid-19, que representa 11,8% da população infectada. A cidade contabiliza 203 mortes pela doença. Ainda conforme o último boletim, 610 moradores estão em tratamento domiciliar, 21 na UTI e 61 em leitos de enfermaria. A cidade vai vacinar 80 mil moradores de 18 a 60 anos que ainda não foram imunizados. Só neste domingo são esperados 60 mil Os idosos acima de 60 anos já receberam as doses na campanha nacional de vacinação, que começou no início do ano em todo o país. Então, porque o título de eleitor que tem que comprovar a residência de Botucatu. E aí vacina todo mundo. Agora então com uma experiência da vacina da Oxford AstraZeneca. Acompanhe os destaques do repórter CBN, mesmo nos momentos de ouvir música. O podcast com as principais notícias do Brasil e do mundo está no caminho diário do Spotify. Acompanhe a playlist sem deixar de ficar bem informado. Agora são 7 horas. Repórter CBN. Domingo, 16 de maio de 2021. A cheia dos rios já causa prejuízo em 52 dos 62 municípios do Amazonas. Em 20 cidades, as prefeituras decretaram situação de emergência. Em Manaus, 4.200 pessoas estão com a casa alagada e tiveram que construir sobrepisos de madeira para fugir da enchente. Em Careiro da Várzea, município da região metropolitana, a água do rio Solimões tomou conta das ruas. Famílias estão isoladas por causa da cheia. Mais de 24 mil pessoas foram afetadas na cidade. O prejuízo com a perda da produção agropecuária já passa de R$1 milhão. Em Parintins, o rio Amazonas alcançou o maior nível da história e está em 9 metros e 38 centímetros. Em Manacapuru, os produtores perderam todo o plantio. Restou apenas o gado. Um fotógrafo de 32 anos foi morto em Niterói, no Rio de Janeiro, depois de pedir silêncio a traficantes para a filha dormir. A mulher da vítima contou aos investigadores ter escutado um disparo depois de o marido reforçar a solicitação. A polícia abriu inquérito para apurar o caso. 10 pessoas de uma família palestina morreram num bombardeio israelense na faixa de Gaza. Entre elas estão 8 crianças. Um bebê de 5 meses sobreviveu. Um prédio foi atingido pelos mísseis e desabou. O edifício abrigava os escritórios da agência de notícias Associated Press, dos Estados Unidos, e da emissora de TV Al Jazeera, do Catar. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, 145 pessoas já foram mortas na região desde o começo do conflito na segunda-feira. Entre as vítimas estão 41 crianças e 23 mulheres palestinas. Já Israel registra pelo menos 10 mortes, incluindo 2 menores. No horário de Brasília, 7 horas 3 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Mais informações e a previsão do tempo em 30 segundos. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, de meio-dia às 3. Revista CBN. Apresentação, Petria Chaves. Agora 7:04. Jornal da CBN. Apresentação, Fernando Andrade. Um bom dia para você que acompanha a segunda hora do Jornal da CBN, hoje, 16 de maio de 2021. CBN, Tempo e Temperatura. Informações clima-tempo. Com Fabiana Weikamp. Oi, Fabiana, bom dia para você, tudo bem? Olá, bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem e você? Tudo bem. Vamos começar falando sobre a previsão do tempo no sul do país. Como é que está por lá? Ainda frio, Fernando. Muitas cidades, né, tiveram madrugada com temperatura abaixo de 10 graus, né? Algumas aí com temperatura até abaixo de 5 graus, né? Então, bem frio ainda. Também houve a formação de nevoeiro em várias áreas da região, inclusive Porto Alegre agora está com um nevoeiro bastante denso, temperatura de 12 graus e visibilidade reduzida a 200 metros apenas no aeroporto Salgado Filho. Mas a maior parte da região sul terá um dia de sol e tempo firme, com isso a temperatura vai se elevando aos poucos. Hoje, na região sul, só tem previsão de chuva no litoral do Paraná, litoral norte de Santa Catarina e Vale do Itajaí. E mesmo assim, a chuva será fraca nessas áreas, Fernando. Então tá. E alguma mudança para o sudeste do país? Olha, Fernando, região sudeste do Brasil ainda tem muita entrada de umidade, né, por influência do vento marítimo, então tem possibilidade de chuva ao longo do dia no litoral de São Paulo, também ao longo do dia na cidade do Rio de Janeiro, na Serra Fluminense, essas áreas têm possibilidade de chuva, mas a maior parte da região sudeste terá um dia com predomínio de sol e tempo firme. E também está frio, né, em grande parte da região sudeste, e a temperatura vai se elevando aos poucos. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, a máxima prevista para hoje é de 23 graus. Vamos agora para o centro-oeste do país. Como é que fica por lá? Região centro-oeste hoje tem um dia de tempo firme. Até tem nebulosidade agora cedo em boa parte da região, mas são nuvens altas formadas por cristais de gelo e que não provocam chuva. E ao longo do dia, o sol vai aparecer com força na maioria das áreas. A temperatura vai subindo e a maior parte da região centro-oeste terá calor, né, durante a tarde. Em Campo Grande, por exemplo, máxima hoje de 31 graus e em Cuiabá, máxima de 35 graus. Fernando? Tá, agora para a gente finalizar, o norte e o nordeste. É, você estava comentando, né, das cheias, né, nos rios, né, na região Exatamente. Norte, a situação continua complicada, Fernando. Tem informação de muita instabilidade ainda, então hoje tem previsão de muitas pancadas de chuva em grande parte do estado do Amazonas, especialmente no norte do estado, Roraima, Pará, toda a parte norte do estado do Pará tem condições de chuvas intensas e também no Amapá. Somente mais para o sul da região norte é que a situação está mais tranquila, com tempo mais seco, né? A exemplo do centro-sul do Tocantins, do sul do Pará e o centro-sul de Rondônia. E na região nordeste teve muita chuva também, algumas áreas nos últimos dias, né? Principalmente João Pessoa, Recife, mas agora pelo menos a situação está mais tranquila nessas áreas. Hoje o tempo fica mais instável no litoral de Sergipe, com chuva a qualquer hora, uma chuva que cai com moderada intensidade em alguns momentos, mas no litoral de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, só há expectativa de chuva fraca e passageira. E algumas pancadas de chuva vão acontecer a partir da tarde no norte do Maranhão, do Piauí e do Ceará, mas são pancadas rápidas e isoladas. E na maior parte do interior, né, do Nordeste, interior da Bahia, sul do Piauí, interior, o oeste de Pernambuco, da Paraíba, nestas áreas o predomínio é de sol, calor e tempo firme. Fernando? Tá, é característica da época muita chuva nessa região? Exatamente, Fernando. Tem, né, agora nesse período do ano, tem essas chuvas mais volumosas por lá. É, chama muita atenção. O Rio Amazonas alcançou o maior nível da história, 9 metros e 38 centímetros. É, mas está chovendo bem mais do que é normal. É. Ah, então tá bom. Fabiana, muito obrigado. Um bom domingo para você. Até mais. Obrigada para todos. A gente faz aqui agora um intervalo, 7h08, e você acompanha Notícias da Cidade. CBN, Tempo e Temperatura. Informações Clima Tempo. A gente segura um pouquinho mais a Fabiana Vaicamp para falar mais agora sobre São Paulo, que amanheceu com céu fechado, frio. Que domingo é esse, Fabiana? Pois é, Fernando, a gente ainda está sob a influência, né, do vento úmido e frio que sopra do mar, que favorece a formação de toda essa nebulosidade por aqui. Então o céu está realmente bem coberto, mas teremos algumas aberturas de sol no decorrer do dia, especialmente, né, a partir aí do meio, final da manhã. Então depois das 10 horas da manhã é que o sol começa a aparecer e a temperatura vai subindo devagar. Neste momento, nós temos temperatura entre 16 e 17 graus na cidade e a máxima prevista para hoje é de 23 graus. Agora, apesar de toda essa nebulosidade, desse tempo úmido ainda aqui na cidade de São Paulo, não tem expectativa de chuva para hoje. É um dia tranquilo, né, em relação ao tempo, teremos tempo firme por aqui, Fernando. Então tá, como é que tá no interior? A maior parte do interior tem tempo seco, né? Por lá não está essa nebulosidade, não, né? Na maior parte do interior paulista tem sol forte, com isso a temperatura sobe mais do que aqui na capital e esquenta durante a tarde. Em Ribeirão Preto e em Presidente Prudente, por exemplo, a temperatura máxima para hoje é de 29 graus. Somente nos vales do Paraíba e do Ribeira é que tem essa influência também desse vento marítimo, né? Essas áreas que ficam mais aí sul e leste do estado de São Paulo. Então, nessas áreas, a temperatura ainda fica mais amena e com bastante nebulosidade. Em Taubaté, hoje, a máxima prevista é de 24 graus, Fernando. Tá. No litoral, tá parecido também? É, litoral bastante nebulosidade, até vão ocorrer algumas aberturas de sol no decorrer do dia, mas a tendência é daquele céu nublado a parcialmente nublado. E no litoral paulista tem condições de chuva, mas é só chuva de fraca intensidade. E a temperatura vai subindo também devagar. Em Santos, a máxima prevista para hoje é de 25 graus. Então tá bom. Fabiana Vaicamp, obrigado. Agora sim, um bom domingo para você, bom trabalho. Obrigada, ótimo dia a todos. Só na CBN você ouve o professor e filósofo Mário Sérgio Cortella com as reflexões do Academia CBN. A diversidade perturbadora, gente que não admite aquilo que dela é diferente em relação à prática religiosa, à cor da pele que tem, à escolaridade que atingiu, o dinheiro que carrega. De segunda a sexta, às 6h38 da manhã, no Jornal da CBN e às 17h da noite, no Ponto Final CBN. E se você quiser aprender ainda mais com o professor Cortella, acesse cursodocortella.com.br. Agora são 7h12. Jornal da CBN. O presidente Jair Bolsonaro participou de uma manifestação contra o STF e que pedia intervenção militar. Bolsonaro chegou a cavalo, sem máscara. Discursou contra as medidas restritivas, voltou a defender o voto impresso e criticou a CPI da Covid. O presidente Jair Bolsonaro chegou a cavalo em uma manifestação organizada por ruralistas na esplanada dos ministérios. Centenas de pessoas se aglomeraram na gramada da esplanada, sem respeito ao distanciamento social e muito sem máscara. O presidente também estava sem o equipamento de proteção e chegou acompanhado de alguns ministros. Os manifestantes pediam que o presidente acionasse as Forças Armadas e faixas diziam que o povo autoriza o presidente a fazer o que for preciso. Os grupos se manifestaram contra o STF, inclusive pediram a prisão de ministros da corte e criticaram a CPI da Covid. Mais cedo, também sem máscara, ele já tinha provocado aglomeração ao participar de um almoço com ruralistas no Centro de Tradições Gaúchas, na área central de Brasília. Num local fechado, centenas de pessoas aglomeradas, muitas sem máscara e sem qualquer respeito ao distanciamento social. Na manifestação, Bolsonaro subiu em um caminhão de som e fez um discurso de quase 20 minutos. Fez críticas ao PT, voltou a chamar o ex-presidente Lula de bandido de nove dedos e disse que ele só vence as eleições do ano que vem na fraude. O presidente defendeu o voto impresso e insinuou que as urnas eletrônicas são passíveis de fraude. Desde que venceu as eleições, Bolsonaro promete apresentar provas dessa fraude, mas até hoje não cumpriu a promessa. O presidente voltou a fazer ameaças contra medidas restritivas e disse que ninguém mais vai ousar roubar a liberdade do povo. O momento está maduro. Não desafiamos ninguém. Não queremos um confronto com ninguém. Mas não ousem confrontar ou roubar a liberdade do nosso povo. Vocês têm todo o direito de viver, o direito à crença, o direito de trabalhar. E sem qualquer critério, esses direitos foram suprimidos de vocês por algum tempo. Acabou esse tempo. Dois grupos se uniram no protesto. Além de ruralistas, houve também a Marcha da Família Cristã pela Liberdade. Manifestantes ocuparam a esplanada dos ministérios desde a manhã de sábado e só dispersaram após o presidente deixar o local. De Brasília, Gabriela Echenik. Agora são 7 horas e 15 minutos. O secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorans, disse que a vacinação de todos os cariocas com mais de 18 anos até outubro é 100% realista e não será afetada pelo risco de apagão na produção dos imunizantes. Na Baixada Fluminense, moradores enfrentaram filas e confusão para tomar a segunda dose da Coronavac. O secretário municipal de saúde do Rio, Daniel Sorans, classificou como realista o calendário que prevê a vacinação de todos os cariocas com mais de 18 anos até outubro. A declaração foi dada em entrevista ao CBN Rio. Segundo o secretário, a expectativa é que 700 mil cariocas sejam vacinados por mês. Um calendário bem realista das projeções de entrega de vacina dos institutos produtores ao Ministério da Saúde. A gente vacinaria em média 700 mil pessoas por mês, que é exatamente a média que a gente fez nos últimos dois meses, uma média de vacinações de 30 mil pessoas por dia para a primeira dose de vacina. Então é possível, ele é factível, ele está dentro do cronograma de entregas de vacina esperadas pelo Ministério da Saúde. No entanto, o Rio corre o risco de sofrer desabastecimento da Coronavac e interromper novamente a aplicação da segunda dose. Isso porque o Instituto Butantan suspendeu a produção por falta de matéria-prima. Além disso, a Fiocruz anunciou que só tem insumos para fabricar a vacina da AstraZeneca até a próxima semana. Mesmo diante desse cenário, o secretário nega que essa situação prejudique os planos da prefeitura de seguir com o calendário. São situações que preocupam, mas a médio e longo prazo, isso vai se diluindo com fechamento de acordos com outras vacinas, como por exemplo aí a Pfizer agora, com 100 milhões de doses da Pfizer já garantidos. A gente está calculando que já haja uma quebra aí, na vacinação da Coronavac e da AstraZeneca. Mesmo assim, é bem factível de manter esse calendário. Nesse sábado, o município vacinou mulheres dos grupos prioritários com 45 anos. Gestantes com comorbidades seguem sendo imunizadas com a Coronavac e a vacina da Pfizer. Além desse grupo, pessoas com síndrome de Down ou doença renal crônica com 18 anos ou mais também puderam ser imunizadas. Enquanto isso, na Baixada Fluminense, houve confusão em três cidades. Moradores de Nova Iguaçu, Nilópolis e Duque de Caxias enfrentaram filas enormes para completar a imunização nesse sábado. Na mesma região, pelo menos três cidades ainda não atualizaram o calendário para aplicação da segunda dose da Coronavac. É o caso de São João de Meriti, Magé e Seropédica. Mas a expectativa é que a aplicação seja retomada na semana que vem nessas cidades. Do Rio de Janeiro, Maria Eduarda Aloan. Agora, 7 horas e 18 minutos, a Prefeitura de Belo Horizonte liberou a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com comorbidades entre 34 e 41 anos de idade. Na semana que vem, começa a vacinação de quem tem entre 18 e 33 anos. Quem recebeu a imunização neste final de semana contou sobre o alívio de estar um pouco mais protegido. A Prefeitura de Belo Horizonte ampliou a vacinação contra a Covid-19 neste sábado. Puderam tomar a primeira dose pessoas com comorbidades de 41 a 34 anos de idade. Os mais velhos com comorbidades já foram imunizados com a vacina da Pfizer. Para receber a imunização contra a Covid em Belo Horizonte, as pessoas com comorbidades precisam fazer um cadastro prévio pelo site da Prefeitura. Os dados publicados nessa inscrição são enviados aos órgãos de controle externo. Caso sejam identificadas informações falsas, as pessoas ficarão sujeitas a responsabilizações administrativas, civis e penais. Depois do processo de cadastro, quem tem comorbidade precisa apresentar documentos como exames, receitas, relatório médico ou prescrição médica no momento da vacinação. São consideradas comorbidades doenças pulmonares crônicas graves, doenças cardiovasculares, doença renal crônica, obesidade mórbida, síndrome de Down, entre outras doenças. O analista de marketing Felipe Linhares foi uma das pessoas que tomaram a vacina da Pfizer em BH neste sábado. Ele tem asma grave. Felipe contou que quase chorou na hora de receber a imunização. Segurei para não chorar na hora, para não passar vergonha lá no posto, porque eu fiquei bem emocionado. Mas eu tinha medo, assim, ainda mais depois que a gente perdeu o Paulo Gustavo, que também não tinha comorbidade nenhuma. Ele tinha asma no passado e há muito tempo, né? Ele não tinha crise e tudo mais, e ele pegou e veio a falecer e tudo mais. Então eu fiquei mais preocupado depois do caso dele. Então foi mais um ponto de emoção. A sensação de receber a vacina também foi de muito alívio para a esteticista Irina Lopes. Ela recebeu a vacina contra a Covid em BH neste sábado porque tem obesidade e esteatose hepática. Eu já tive Covid esse ano e eu tenho 2 filhos, então eu estava receosa e preocupada em pegar de novo. E por conta das minhas comorbidades eu ter algum problema maior. Então eu fiquei aliviada, fiquei esperançosa e muito feliz. A partir desta segunda-feira, Belo Horizonte vai continuar o calendário vacinal, aplicando a primeira dose da Pfizer nas pessoas com comorbidades de 18 até 33 anos de idade. Cerca de 2 milhões de mineiros estão vacinados com ambas as doses necessárias atualmente, segundo o balanço do governo do estado. Isso representa 9,6% dos residentes em Minas. De Belo Horizonte, Laura Marques. Agora 7h21, você acompanha notícias da cidade. Foi um grande ano. Vindo da Europa, Charles Miller cria o primeiro campeonato de futebol no Brasil. Ao mesmo tempo, padre Theodor Amstad traz para o país o cooperativismo de crédito. Quase 120 anos depois, eles se encontram aqui. Paulistão Sicredi, o clássico dos clássicos. Conheça o patrocinador oficial do Campeonato Paulista e abra uma conta corrente em sicredi.com.br. O São Paulo goleou a Ferroviária por 4-2 no Morumbi e agora terá pouco tempo de recuperação para voltar a campo neste fim de semana, quando já enfrentará o Mirassol pela semifinal do Campeonato Paulista. O duelo está agendado para este domingo, às 8h30 da noite, na Casa do Tricolor. A equipe de Hernan Crespo tem a melhor campanha do estadual, por isso terá o direito de receber o confronto. Vale lembrar que se terminar empatado, a decisão será definida nos pênaltis. Após a vitória que garantiu o tricolor na próxima fase, o técnico argentino criticou mais uma vez o calendário apertado e o curto tempo de recuperação dos jogadores entre um jogo e outro. O lateral direito Igor Vinícius, que substituiu o lesionado Daniel Alves, foi um dos destaques do São Paulo na goleada desta sexta noite. Ele fez gol e contribuiu com 2 assistências. O ala exaltou a semana de tempo livre para trabalhar e acredita que o planejamento está sendo bem feito. A gente sabe que o calendário esse ano está muito apertado, são muitos jogos, né, um atrás do outro, com pouco tempo de recuperação, mas acredito que a comissão tem dado muitos minutos para muitos jogadores, então isso faz com que a gente esteja mais inteiro nessa fase, né? E acredito que essa semana foi uma semana muito importante, né? Por ter descansado bastante para poder estar apto nesses jogos que são decisões. Então, a gente não pode buscar ver esse lado negativo, né? De ter pouco tempo de descanso. Isso não é desculpa. Acho que a gente tem que procurar recuperar o mais rápido possível agora e fazer um ótimo jogo no domingo na nossa casa e buscar essa classificação que pra gente é muito importante. A utilização de Daniel Alves e Luciano contra o Mirassol não está descartada. Os dois já iniciaram um trabalho de transição e até havia a expectativa deles ante a Ferroviária. Mas diante do grande número de jogos e principalmente pela classificação às oitavas de final da Libertadores, que passa diretamente no confronto de terça-feira, dia 18, contra o Racing no Morumbi, eles provavelmente seguirão como desfalques. Luciano e Dani Alves participaram do treino com bola neste sábado, enquanto Éder trabalhou no gramado com a fisioterapia. O atacante ítalo-brasileiro está praticamente descartado da semifinal. De São Paulo, Bruno Faria. Jornal da CBN. Longe dos palcos, os bailarinos do grupo Corpo se aproximaram ainda mais do público em 2020 com um curso de dança para profissionais da saúde. Neste ano, a ação foi estendida para o público em geral. A equipe acredita que essa forma diferente de abraçar a arte veio para ficar. Acompanhe. Quatro décadas e meia de história. O Grupo Corpo, conhecido mundialmente por cativar e emocionar o público com coreografias, também colocou para dançar milhares de pessoas que não são profissionais ao longo do último ano. E em 2021, esses passos continuam. Por causa da pandemia, as comemorações dos 45 anos deram espaço a uma forma diferenciada de abraçar a arte, mas tudo pela internet. Acostumados com o público lotando os teatros por onde passam, desde a estreia de Maria Maria ao som de Milton Nascimento em 1976, o Grupo Corpo, com a pandemia, trilhou novos caminhos e dançou bonito, encarando a nova realidade. Os espectadores deram vez às visualizações nas lives, provocando mudanças nas formas de trabalho dos poucos integrantes da equipe que continuaram na ativa, devido às restrições. O primeiro trabalho com os admiradores à distância começou ainda no ano passado. Denominado de Grupo Corpo de Plantão, a iniciativa foi criada para os profissionais que atuam na linha de frente de combate ao coronavírus. De acordo com a diretora de programação, Cláudia Ribeiro, milhares de pessoas participaram e os relatos recebidos pela equipe foram emocionantes. O projeto foi de um alcance que a gente não imaginava. A gente chegou a ter nessa primeira edição mais de 10 mil profissionais de saúde do Brasil inteiro dançando com a gente, fazendo aula de dança. E os relatos que a gente teve, o feedback deles, o quanto aquilo foi importante para eles naquele momento, foi muito gratificante. É o que eu te falo, assim, a cada aula, quando terminava, muitas vezes a gente já recebia um feedback das pessoas na mesma hora, ali era as transmissões pelo YouTube, e a hora que terminava, a equipe era uma equipe muito pequena, porque tudo foi feito aos protocolos de segurança, mas a gente ali chorava de emoção quando a gente lia os relatos das pessoas. Para que tudo ocorresse como nunca antes feito, bailarinos passaram a trabalhar as redes sociais e ferramentas digitais do Grupo Corpo. O resultado foi uma proximidade ainda maior com os espectadores, como explica a bailarina Karen Rangel, que ficou responsável pelas apresentações na internet. Foi a maneira do Grupo Corpo estar mais perto do público. Acho que nunca aconteceu isso. Porque quando a gente dança num teatro, a gente não encontra a plateia, né? E dessa vez ali, eu falando pra galera, depois acompanhando nas redes sociais, você vê uma gratidão, um outro olhar, e o Grupo Corpo entendeu que ali era um caminho. A gente espera, assim, voltar pros palcos, é o que a gente mais gosta de fazer, mas a gente entendeu que existe também essa outra maneira de estar perto do público, né? Muitas pessoas não têm condições de ir num teatro, mas hoje em dia a maioria das pessoas tem uma internet. Então, foi uma outra maneira de construir e construir um novo público, né? Não só o público do teatro. Para que tudo chegasse com qualidade ao público, os bailarinos com mais afinidade com as ferramentas digitais foram convocados para a missão. Eles tiveram que aprender novas funcionalidades para definir câmera, áudio e iluminação nas apresentações online. apesar do desafio, segundo o bailarino Rafael Brita, responsável pelas transmissões. Essa é uma nova área de atuação do Grupo Corpo, que veio para ficar. É uma área de atuação que nunca foi feita no Grupo Corpo, nos 46 anos de Grupo Corpo, e que eles não sabiam da força que poderia ter isso. Então, eu brinco que é um caminho sem volta. A gente criou um monstro, né? Agora, eu acho que, mesmo no momento pós-pandêmico, que a gente espera chegar, óbvio, é uma forma de chegar às pessoas do mundo inteiro também e do Brasil inteiro, né? Então, a gente viu que a gente pode alcançar um público muito maior que o público do teatro, através do mundo virtual. Então, eu acho que é um caminho sem volta mesmo. É uma outra frente de atuação que o Grupo Corpo vai ter agora. Após a estreia do projeto Grupo Corpo de Plantão e a grande adesão do público, a dança não poderia parar. Novas ideias surgiram para o ambiente digital e mais uma temporada do workshop de dança online está sendo promovida. As aulas são inspiradas em movimentos de aclamados espetáculos do Grupo Corpo. Com sonorização de Luciano Moraes, de Belo Horizonte, Vitor Veloso. Bom, se você se interessou e quer dançar, atenção porque as aulas são gratuitas e disponíveis para todas as idades. Para participar do workshop de dança online do Grupo Corpo, basta acessar o canal da companhia no YouTube, Grupo Corpo Oficial. As lives vão ao ar sempre às sextas-feiras e às 7h30 da noite. Agora, 7h30. Repórter CBN. Domingo, 16 de maio de 2021. A atriz Eva Vilma morreu na noite de ontem, aos 87 anos, em São Paulo. Ela estava internada no Hospital Albert Einstein desde o dia 15 de abril. A artista tratava um câncer no ovário. Pouco depois das 10 da noite, a equipe médica informou por meio de um boletim que o tumor havia se disseminado e levado a uma insuficiência respiratória. Eva Vilma virou referência com interpretações marcantes no teatro, no cinema e principalmente na televisão. Entre as personagens mais lembradas estão a esquizofrênica Laura, de Ciranda de Pedra, e a vilã Maria Altiva, de A Indomada. A atriz estava afastada da TV desde 2018. Líderes indígenas afirmaram que dois meninos Yanomami foram encontrados mortos depois do conflito armado com garimpeiros numa comunidade da etnia em Roraima. A informação foi divulgada pela principal associação do povo indígena em Boa Vista. As crianças tinham 1 e 5 anos de idade e os corpos estavam boiando num rio. A morte de ambas já foi relatada ao Ministério Público Federal. A Caixa começa a pagar hoje a segunda parcela do auxílio emergencial deste ano. O dinheiro será liberado para trabalhadores nascidos em janeiro. Os recursos podem ser usados para compras, pagamentos e transferências por meio de conta digital do aplicativo Caixa Tem. O saque só estará disponível no dia 31 de maio. Os valores variam de R$ 150 a R$ 375,00, conforme o tamanho da família. Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega Sena e o prêmio acumulado chega a R$ 40 milhões. A Quina teve 128 apostas ganhadoras. Cada uma levou R$ 28.213. As dezenas sorteadas foram 3, 19, 25, 44, 46 e 57. No horário de Brasília, 7h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Em 30 segundos, mais informações sobre as Olimpíadas de Tóquio. A jogada mais bonita, a emoção da vitória. Os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. todo domingo, a partir das 9 da manhã. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Jornal da CBN. Os atletas brasileiros que vão participar das Olimpíadas de Tóquio começaram a ser imunizados contra o novo coronavírus. Já a Conmebol fechou um acordo para aplicar 50 mil doses de vacinas e garantir a realização da Copa América. As iniciativas geraram polêmica, já que boa parte da população mundial ainda não tem acesso aos imunizantes. Coube o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmar na última terça-feira o início da imunização dos atletas brasileiros que participarão das Olimpíadas de Tóquio. A participação de outras pastas e até uma frase constantemente repetida pelo presidente Jair Bolsonaro deram o tom de evento oficial à entrevista que detalhou o plano. Estamos aqui, cidadania, defesa, com a Secretaria Especial dos Esportes, para garantir que esses atletas possam desempenhar muito bem as suas capacidades e trazer bastante medalha, né, para ornar ainda mais o glorioso esporte brasileiro. Vamos torcer pelos nossos atletas, esses atletas vão trazer alegria para a população brasileira e o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. A cerimônia em Brasília concluiu uma negociação relativamente rápida, que teve início quando o Comitê Olímpico Internacional, entre compras e doações, adquiriu doses das vacinas da Pfizer e da Sinovac, esta conhecida como Coronavac no Brasil, para imunizar os atletas que disputarão uma Olimpíada marcada pela pandemia. Para tentar apagar a imagem negativa da vacinação de atletas, enquanto a maioria da população mundial ainda aguarda sua vez na fila, o COI fez um acordo. Cada dose destinada às Olimpíadas é convertida em 2 doses doadas para aquele país. Há 2 semanas, em entrevista à CBN, o vice-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Marco Antônio Laporta, considerou este um ponto fundamental para que o COB abraçasse a ideia. E aí a gente entendeu que, dessa forma, a gente não estava prejudicando de forma alguma o plano de imunização nacional, como, além disso, estávamos contribuindo, aumentando a oferta. Para a diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, a doutora Mônica Levi, contrapartidas deste tipo não justificam a aplicação de vacinas pela iniciativa privada. Ela avalia, no entanto, que pelas características dos Jogos Olímpicos, esta é a melhor solução a partir do momento em que o Brasil aceitou participar de um evento que reunirá milhares de atletas de mais de 200 países. Forma de assegurar 100% que não vai ter ninguém infectado dentro dos atletas e comitivas que vão para as Olimpíadas. A partir do momento que entrou, obviamente tem que vacinar. Não é por eles, pensando na saúde coletiva. É uma forma de proteger ao país. Além do Japão, país sede, outras potências olímpicas, como os Estados Unidos, a China, a Grã-Bretanha e a Rússia, que não poderá competir com a sua bandeira por conta de um escândalo de dopagem, também devem imunizar todos os seus atletas em um processo que já se iniciou em países como a Austrália e a Nova Zelândia. Ainda assim, cerca de 170 nações, responsáveis por mais de 60% dos atletas que estarão nas Olimpíadas, ainda não se posicionaram sobre o assunto, faltando pouco mais de 2 meses para a cerimônia de abertura. De todo jeito, dentro do universo olímpico, já é possível dizer que a ideia tem boa aceitação e começa a se espalhar pelo mundo. Muito ao contrário do que acontece no futebol. Até aqui, no esporte mais popular do planeta, apenas uma confederação tomou a iniciativa de vacinar jogadores, dirigentes e treinadores, a Confederação Sul-Americana de Futebol. Em troca de publicidade, a empresa chinesa Sinovac doou 50 mil doses do imunizante destinadas às 10 seleções nacionais do continente, com foco na Copa América do próximo mês de junho, mas também para as equipes da primeira divisão dos campeonatos nacionais, masculino e feminino de cada país. No cálculo da Conmebol, a medida garantiria a realização da Copa América. Além disso, parecia uma forma de garantir a sequência de torneios internacionais, a Libertadores e a Sul-Americana, constantemente prejudicados por surtos nas equipes ou por restrições de governos locais. Na prática, os planos não foram tão bem sucedidos, porque a maioria dos países do continente, o que inclui o Brasil, proíbem a aplicação de vacinas pela iniciativa privada. Apenas no Uruguai, país que intermediou as negociações entre a Conmebol e a Sinovac, e no Paraguai, onde fica a sede da entidade, as vacinas já foram aplicadas. O Peru chegou a autorizar, mas depois voltou atrás. E no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária deixou claro que até que todos os grupos prioritários no Plano Nacional de Imunização fossem contemplados, qualquer vacina comprada por entidade privada seria retida e entregue ao Sistema Único de Saúde. Então, as vacinas continuaram sob posse da Conmebol, que aproveitou uma partida do Atlético Goianiense contra o Libertad do Paraguai em Assunção para convidar o time brasileiro para ir ao prédio da Confederação e tomar a vacina. Na chegada ao Brasil, o presidente do clube, Adson Batista, mostrou à Rádio Sagres de Goiânia que tinha resposta pronta para quem ousasse reclamar. Quem fala em furar fila é sensacionalista, né? A vacina está no Paraguai, nós não gastamos nenhum centavo do governo brasileiro. Se a gente não usasse essa vacina, ela jamais viria para o Brasil. Então, como é que furou fila? Furou fila para irresponsável. A doutora Mônica Levi, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, avalia que o comportamento do futebol se assemelha ao de outras entidades privadas, que disfarçam o interesse econômico na vacina por meio do suposto interesse em acelerar a vacinação. E explica ainda a importância de que se respeitem os grupos prioritários. Só vai ser efetiva mesmo a vacinação num país, numa região, quando tiver redução de taxas de transmissão. E isso não é vacinando subgrupos. O que melhora é reduzir a transmissão em massa com a vacinação coletiva. Então, assim, vacinar um pouquinho de gente só levaria a eles se sentirem mais protegidos e voltar às atividades normais. O raciocínio de escalonar é de acordo com quem tem maior risco de morte. O assunto não é unanimidade nem mesmo dentro do universo do futebol brasileiro. Equipes como o Corinthians e o Fluminense já fizeram manifestações oficiais no sentido contrário à ideia de vacinar os seus jogadores antes do resto da população. De São Paulo, Leonardo Dai. 7h41, a gente vai fazer aqui um intervalo e logo mais a gente vai conversar com o jornalista Arthur Chechel sobre a morte de Eva Vilma. Daqui a pouco. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN, Tempo e Temperatura. Informações clima-tempo. Este domingo ainda tem influência do vento frio e úmido que sopra do mar aqui na Grande São Paulo. O dia começou com o céu encoberto, mas ao longo deste domingo ocorrem aberturas de sol e não há expectativa de chuva. A próxima madrugada será fria e amanhã o dia começa com nevoeiro, mas que aos poucos se dissipa e o sol, nesta segunda-feira, aparece com mais força e com isso a temperatura sobe mais. Amanhã, a máxima prevista é de 26 graus na capital e não há condições de chuva. Na terça-feira, teremos a passagem de uma frente fria, que vai espalhar muitas nuvens, provocar queda de temperatura outra vez e provocar um pouco de chuviscos. Mas esse sistema é rápido e a partir de quarta-feira já se afasta e o sol volta a aparecer com mais força por aqui. Uma ótima semana a todos. Fabiana Vaicamp da Clima Tempo para a Rádio CBN. Domingo decisivo no Paulistão Sicredi 2021. Vale vaga na grande final. O primeiro duelo vai parar a cidade. Corinthians, Palmeiras. Derby na Casa do Timão. Às 16h, com Oscar Ulisses e Rafael Prates. Mais tarde, o tricolor entra em campo no Morumbi. São Paulo, Mirassol. Às 20h30 da noite, com Vinícius Moura e Gabriel Dudziak. Central da Bola. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Futebol, Globo CBN. Futebol Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Totaline, soluções completas em climatização. Patriane, dois novos prédios em Santo André, Campestre e Vila Bastos. E Paulistão Sicredi, o clássico dos clássicos está de volta. Curta esta paixão com a gente. Quatro em Campo CBN, um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio, lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, de 8 às 9 da noite, apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Agora 7h44. Jornal da CBN. Ontem, pouco depois das 10 da noite, tivemos a informação da morte da atriz Eva Vilma, aos 87 anos. Ela estava internada, estava no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 15 de abril, e fazia um tratamento de um câncer no ovário. Bom, para falar mais sobre a carreira, sobre a vida dela, nosso convidado aqui no Jornal da CBN, Arthur Chechel, nosso comentarista também. Oi, Chechel, bem-vindo aqui à CBN. Bom dia, Fernando. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Para você, Chechel, o que mais marcou na carreira de Eva Vilma? Ô, Fernando, você pode ter certeza que foi uma das maiores atrizes do país, né? Nós perdemos uma das nossas grandes atrizes e ela é dessa geração que foi privilegiada com talento ali do final dos anos 40, durante a década de 50, e que modernizou o teatro brasileiro. Ela foi uma atriz moderna, basicamente, né? Mesmo nessa questão teatral, a Eva começa no Teatro de Arena, que era uma resposta ao teatrão que era feito pelo Teatro Brasileiro de Comédia, do TBC. Então, o grande teatro que se fazia no Brasil era o teatro do TBC, mas era um teatro que montava peças estrangeiras, né? Arthur Miller, Eugene O'Neill, Tennessee Williams, e o Teatro de Arena veio contrapor essa tendência e lançar nos palcos Guarnieri, Vianinha, Augusto Boal, e a Eva Vilma era atriz desse grupo, né? Então acho que ela sempre teve essa... O que foi marcante na carreira dela foi essa busca da modernidade, né? Ou pelo menos da contemporaneidade, né? Ela foi também, talvez, a primeira estrela da nossa televisão. A Eva estrelou, antes das novelas, né, também nos anos 50, a primeira... Ela dizia que era a primeira sitcom do Brasil, né? Que foi o Alô Doçura. Era um programa semanal que ela fazia com o John Herbert, que era marido dela na época. E era uma comédia romântica. Era muito original, acho que até hoje seria um programa original, porque o elenco era fixo, né? Eva Vilma e John Herbert, mas os personagens variavam. Então era sempre uma comédia romântica, era sempre uma situação que levava ao humor romântico, mas com personagens diferentes. Eles não interpretavam os mesmos personagens sempre. Isso ficou em cartaz 10 anos. Foi o primeiro grande sucesso da TV brasileira, talvez. E depois das novelas, né? Principalmente na TV Tupi. Ela foi grande estrela da TV Tupi, na época em que as novelas eram feitas por Glória Menezes, Ioná Magalhães, Araciba Labanian, Ana Rosa. A Eva estava nesse time. E ela fez pelo menos dois sucessos históricos da telenovela, que foram A Mulher de Areia. Ela é criadora da Ruth Raquel, que depois a Glória Pires fez na TV Globo, né? Da Ivani Ribeiro. E ela é a criadora da Viagem. Né? Ruth Raquel é bem interessante a gente falar, porque assim, se você perguntar assim... Se a gente perguntar assim, dos papéis dela de mocinha e vilã, esse papel é exatamente a característica de quem sabe fazer as duas, né, Chechel? A Ruth e a Raquel, né? Não, super talentosa, nunca fez concessão a ser mocinha de novela. né? Era muito bonita e podia ter sido só isso, né? Uma grande mocinha de novela, mas ela só pode fazer tudo. Depois de Mulheres de Areia, ficou na moda ser vilã. As atrizes passaram a gostar de ser vilã também. Mas ela fazia sem medo, num tempo em que não favorecia tanto a popularidade dos atores fazer papéis de vilões, né? E brilhou no cinema também. Ela fez São Paulo S.A., do Luiz Sérgio Pesson, Cidade Ameaçada, do Roberto Farias, que são filmes ali da época do cinema novo, né? E fez Feliz Ano Velho, né? Enfim, ela brilhou nas três áreas, cinema, teatro e TV. Foi produtora de teatro, muito corajosa, né? Ela trouxe para o Brasil Os Rapazes da Banda, que foi a primeira peça gay a ocupar um teatro da Broadway, e foi também a primeira peça gay a ter presente no circuito teatral brasileiro. É claro que ela sabia isso, foi em 1970, que ela ia ter problema com a censura, era o auge da censura durante a ditadura militar, e ela bancou assim mesmo e teve problema. Né? A peça saiu de cartaz, voltou ao cartaz, foi censurada, foi liberada, e ela se manteve firme produzindo a peça. Era uma atriz muito corajosa, uma mulher corajosa também, de posições políticas firmes e que ela nunca escondeu. Pelo contrário, ela gostava de expor suas posições políticas porque ela achava que o ator tinha obrigação de se expor politicamente. Atuou contra a ditadura militar, participou da passeata dos 100 mil em 68, né? Ô, Fernando, quando você busca iconografia da passeata dos 100 mil, é impossível não bater nessa foto das atrizes ali na linha de frente, né? Ela, Odete Lara, Norma Bengel, Ruth Escobar, Tônia Carreiro, né? Ela virou uma das caras da passeata dos 100 mil, o que foi uma atitude muito corajosa também, porque ao mesmo tempo que você era protegido pela fama, você também se expunha pela fama, né? Então, não havia dúvida que todo mundo soube que ela teve naquela passeata e que ela seria perseguida depois disso, né? Então, ela nunca faltou coragem a Eva diante da arte, diante da vida. Acabei de abrir aqui a foto. Eva Vilma ao lado da Tônia Carreiro, Odete Lara, Norma Bengel e Cacilda Becker. Que lindo isso. Eu acho que é a Ruth Escobar, né? Não? Da Cacilda Becker, da identificação. Eu fico na dúvida se é uma ou outra, mas são parecidas nessa foto. Mas ela está aqui, a terceira aqui. Bom, algo mais sobre essa perda? Não é isso, era uma perda, era uma pessoa que a classe artística toda gostava, ela era muito carinhosa, ela era muito divertida, né? Ontem eu estava vendo na televisão um produtor, Eduardo Barata, que era amigo dela, dizendo, eu nunca vi a Eva de mau humor, eu nunca vi a Eva aborrecida. Eu não tinha intimidade com ela, mas tive alguns contatos com ela, estive com ela algumas vezes, e ela sempre foi muito, muito... Eu acho que a expressão é carinhosa, entendeu? Ela sempre foi muito carinhosa, muito, muito disposta a te ouvir, sabe? E era uma pessoa muito querida, em todos os sentidos que o querida tem. E em atividade até agora, né? Antes da pandemia, eu a vi no teatro, em São Paulo, fazendo Quarta-feira Lá em Casa Sem Falta, ao lado da Sueli Franco, uma peça do Mário Brazini. Então, ela estava em atividade, estava se mantendo, mantendo esse grande amor que ela tinha, que era pelo teatro brasileiro. Tá certo, Arthur Chechel. Chechel, mais uma vez, obrigado pela conversa aqui, sempre um prazer. Um bom domingo para você. Um bom domingo para você e todos os ouvintes da CBN. Agora 7h52, você fica agora com notícias da cidade. A indústria química nacional é a nossa indústria do futuro. Ela é a base para todas as outras indústrias. Ela está presente em tudo que nos cerca, do agro até o setor médico. No detergente, nas embalagens de arroz e feijão e também na máscara tão necessária nesse momento. País forte tem indústria forte. Conheça a nossa iniciativa em abkim.org.br/reiki. Agora são 7h53, informações com Bianca Vendramini. Oi, Bianca, bom dia. Oi, Fernando, bom dia. Bom dia também ao ouvinte do Jornal da CBN. Estão abertas até o dia 7 de junho as inscrições do segundo semestre das FATECs, as Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo. Por causa da pandemia, a seleção será feita pela análise do histórico escolar do candidato, sem prova presencial ou online. Qualquer pessoa que tenha concluído o ensino médio pode se inscrever no site vestibularfatec.com.br com a apresentação de uma série de documentos digitalizados. A taxa de inscrição é de R$ 39,00 e a lista de convocados será divulgada no dia 30 de junho. As aulas do segundo semestre das FATECs do Estado de São Paulo serão online em função da pandemia. Então, só retomando, para quem quiser se inscrever, o site é vestibularfatec.com.br. Fernando. Obrigado, Bianca. Mano, é hoje. Já vou separar a camisa da sorte. Cê é louco, tio. Mandinga que não falha. Uso sempre, nunca lavei. Só de pegar, ó, já sinto o cheiro dela, ó. Cheiro forte. Cheiro de título que tá chegando. Paulistão Sicredi, o clássico dos clássicos. O torneio de futebol mais tradicional do Brasil conta com o patrocínio da primeira instituição financeira cooperativa do país. E você também pode contar com o Sicredi. Acesse sicredi.com.br e abra sua conta corrente. Você compra um produto pensando no propósito que aquela marca gera na sociedade? As marcas vêm entendendo que elas valem mais pela imagem que ela gera do que pelo seu próprio produto. Ainda mais num mundo muito mais globalizado, onde qualquer um com celular tem acesso a tudo. Você não quer ver uma baleia morta numa praia e no estômago da baleia tá cheio de latinha de Coca-Cola. Isso vai causar um problema sistêmico para a organização e de imagem muito grande. No novo episódio do CBN Professional, eu, Juliana Prado e o Tomás Gomes, conversamos com Ricardo Podival, sócio fundador do Cívico. Ouça o podcast CBN Professional, que é uma parceria da CBN com a HSM e já está disponível em todas as plataformas de áudio, no site e no aplicativo da CBN. CBN Professional, um conteúdo exclusivo para podcast. Agora faltam 4 minutos para as 8. Jornal da CBN. A Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu multar o Hotel Copacabana Palace por realizar um evento que reuniu cerca de 500 convidados na sexta-feira. Imagens que circulam nas redes sociais mostram pessoas em trajes de gala, aglomeradas e sem máscara. O Hotel Copacabana Palace, na zona sul do Rio de Janeiro, vai ser autuado pela Prefeitura por infração sanitária gravíssima após realizar um evento que reuniu cerca de 500 convidados nessa sexta-feira. O valor da multa é de cerca de R$ 15.400. Além disso, foi determinada a interdição do local para festas por 10 dias. Vídeos publicados nas redes sociais mostram pessoas em trajes de gala, aglomeradas e sem máscara. Os cantores Gustavo Lima e Ludmilla foram algumas das atrações da festa. A vigilância sanitária esteve no local no momento do evento, mas afirmou que não tinha encontrado irregularidades. Por isso, o hotel não tinha sido multado ou interditado. Mas o secretário de Ordem Pública, Breno Carnevale, disse que as imagens divulgadas serão usadas como prova. Foi feita visita de fiscalização por parte da Secretaria de Ordem Pública e da Vigilância Sanitária, e nessa ocasião não foram constatadas irregularidades, ou seja, havia espaçamento entre as mesas, havia utilização de máscara e álcool gel por parte das pessoas e não havia constatação de pista de dança. No entanto, infelizmente, foram identificadas imagens. Com base nessas informações, essa multa, essa autuação será aplicada. O último decreto baixado pela Prefeitura da Capital autoriza festas não comerciais desde que as regras sanitárias sejam cumpridas. A Prefeitura deve publicar um novo pacote de medidas que permite permite a realização de outros tipos de eventos. Mesmo assim, eles devem seguir protocolos de testagem e ter um alvará especial, como explicou o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, em entrevista ao CBN Rio. O prefeito foi muito claro, ele falou que pode retomar novos eventos a partir de protocolos bem rígidos, protocolos de testagem, e a avaliação desses protocolos vai ser feita pela Secretaria de Saúde, que vai emitir um alvará especial para eventos com testagem. As pessoas vão precisar realizar um teste 12 horas antes do evento para verificar se tem a doença, se estão transmitindo Covid-19. O mapa da Covid-19 da Secretaria Estadual de Saúde mostra que o estado está com bandeira laranja, de risco moderado de contrair a doença. Na capital fluminense, no entanto, o risco ainda é considerado alto. Em nota, o Copacabana Palace afirmou que reforça para seus contratantes o comprometimento com as recomendações das autoridades. O hotel afirmou ainda que foi adotado um protocolo de prevenção e combate ao novo coronavírus de acordo com as regras vigentes. A assessoria de Gustavo Lima disse que o evento ocorreu dentro das normas de segurança e que todos os protocolos foram seguidos. A CBN não conseguiu contato com a cantora Ludmilla. Do Rio de Janeiro, Raíssa Cerdeira. 8 horas. Repórter CBN. Domingo 16 de maio de 2021. O prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, permanece no Hospital Sírio-Libanês. Familiares e aliados políticos estiveram ontem no local. O político do PSDB está sedado desde sexta-feira. Ele tem quadro grave, considerado irreversível pelos médicos. Um ato ecumênico pela saúde do prefeito foi realizado na noite deste sábado em frente ao hospital por representantes de diversas religiões. A celebração durou 30 minutos e terminou com o Pai Nosso. Bruno Covas está internado desde o último dia 2 por causa de um câncer. O presidente Jair Bolsonaro participou de um ato antidemocrático com aglomeração na Esplanada dos Ministérios neste sábado. A manifestação foi organizada por ruralistas e pediu intervenção militar e o fechamento do Supremo Tribunal Federal, além de criticar a CPI da Covid no Senado. O presidente e ministros como Ricardo Salles, do Meio Ambiente, Tereza Cristina, da Agricultura, chegaram a cavalo e sem máscara. Os participantes ganharam o reforço das pessoas que participavam da Marcha da Família Cristã em Brasília. A primeira partida da final do Campeonato Carioca entre Fluminense e Flamengo terminou empatada por 1-1. A decisão será no próximo sábado. Se houver novo empate, o título será concedido nos pênaltis. Hoje, às 11 da manhã, Botafogo e Vasco se enfrentam pela final da Taça Rio. Às 4 da tarde, Internacional e Grêmio começam a decidir o Campeonato Gaúcho no Beira-Rio. No mesmo horário, América e Atlético fazem o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro no Independência. E Corinthians e Palmeiras se enfrentam pela semifinal do Paulista na Neoquímica Arena. Às 8h30 da noite, São Paulo e Mirassol fazem a outra semifinal no Morumbi. No horário de Brasília, 8h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Mais informações sobre livros em 30 segundos. O Repórter CBN agora é podcast. As principais notícias do Brasil e do mundo são atualizadas 6 vezes ao dia para você ficar bem informado. Assine o podcast do Repórter CBN ou ouça entre uma música e outra da playlist Caminho Diário do Spotify. Jornal da CBN. Apresentação, Fernando Andrade. Terceira e última hora do Jornal da CBN deste domingo, hoje, 16 de maio de 2021. Daqui a pouco tem CBN Sustentabilidade com Rosana Jatobá. Mas olha só que notícia importante, interessante, que os brasileiros estão comprando mais livros e lendo mais neste segundo ano de pandemia. Entre janeiro e abril, o setor já faturou 28% a mais do que no mesmo período de 2020. Surfando nessa onda, os clubes de livros estão se reinventando e atraindo novos leitores. Acompanhe. O mercado de livros fechou o ano de 2020 praticamente estável depois de uma queda de mais de 20% nas vendas entre os meses de março e junho, resultado do início da pandemia e do fechamento de lojas. A recuperação começou em setembro e continua até hoje. É o que mostra o painel do varejo de livros no Brasil, pesquisa feita mensalmente pelo Sindicato Nacional de Editores de Livros com a Nielsen. Só nos primeiros 4 meses deste ano, o setor já faturou quase R$ 690 milhões, de reais, valor 28% maior do que no mesmo período do ano passado. Para o presidente do sindicato, Marcos da Veiga Pereira, os números mostram um reencontro do brasileiro com o hábito da leitura. Para mim, claramente, houve uma reconexão do brasileiro com a leitura. Você tem mais tempo, já foram todas as séries e você volta a procurar o livro como uma forma de entretenimento, como uma forma de conhecimento, até exatamente de relaxamento, de lidar com suas ansiedades. Reencontro esse vivido por Bianca Jung, de 25 anos. A escritora de Florianópolis começou a criar conteúdo literário para as redes sociais em março do ano passado, quando percebeu que estava lendo muito mais do que normal e queria compartilhar suas leituras. Grande parte dos leitores eu percebo que encontrou nos livros uma fuga, um escape para esse momento. Também os meus próprios seguidores comentavam que estavam lendo mais durante a pandemia, estavam lendo mais também por causa desses criadores de conteúdo que apareceram durante a pandemia. Hoje, o perfil Bibi Lendo tem mais de 36 mil seguidores no Instagram e já organizou 15 leituras coletivas, que são um clube de leitura para o debate virtual de um livro. Essa ideia de que o leitor é solitário é uma coisa super atrasada e que já não existe mais. Hoje em dia, o leitor não quer mais ser solitário, ele quer falar sobre a leitura dele, ele quer vivenciar isso com outras pessoas. Também foi pela internet que a universitária de 29 anos, Aline Aya, de Belém, encontrou uma comunidade para falar de literatura. 6 dias por semana, a Aya Literária, como é conhecida, faz lives de leitura e conversa que já chegaram a ter até 6 mil espectadores simultâneos. Além dos debates, ela também organizou 2 clubes de leitura e sorteia no mínimo 1 livro por dia para algum dos espectadores. Ao todo, a estudante já distribuiu mais de 150 livros desde novembro e se diz muito feliz por poder influenciar jovens leitores. A gente faz atualmente uma coisa de sorteio todo dia já faz uns 3 meses. Às vezes acontece umas coisas aqui na live que a gente dá até 8 livros por dia. Já chegou o dia que a gente deu 20 livros. É uma forma deles não gastarem nada para consumir o meu conteúdo. Eles conseguem ganhar, ter o gostinho de ganhar um livro, sabe? Que eles não poderiam, de repente, comprar tão cedo. São leitores vorazes como Bianca, Aline e seus seguidores que ainda dão esperanças ao mercado livreiro no Brasil. Mesmo com as compras online e com o aumento das vendas a partir de setembro do ano passado, como apontado na última pesquisa, o fechamento das livrarias presenciais afetou não somente a quantidade, mas quais livros eram vendidos. Sem poder passear e vasculhar nas lojas, o presidente da Livraria da Vila, Samuel Seibel, afirma ter havido um aumento na compra de títulos conhecidos, mas a história não é a mesma para os lançamentos. Quando lança um livro, é evidente, né? Aquele é o momento de venda do livro. E sem a vitrine, sem as livrarias, isso caiu muito. Caiu por falta da visão do livro, por falta do contato, pelos eventos de lançamento, né? Essa queda também foi percebida pela Livraria da Travessa. De acordo com Rui Campos, um dos sócios do estabelecimento, os ganhos da Travessa em 2020 foram quase 40% menores que no ano anterior. Mesmo assim, ele não se deixa abalar. Para ele, o amor dos brasileiros pelos livros e pela leitura ainda está bem longe da última página. Tanto que as pessoas se manifestaram em favor do livro físico e o quanto que elas sentem falta da livraria, né? É uma coisa resiliente, perene, né? Assim, o livro como um objeto de desejo, objeto de amor das pessoas. Com colaboração de Leandro Gouveia, de São Paulo, João Malafaia. Agora são 8 horas e 7 minutos. Uma falsa enfermeira foi presa com frascos de vacinas contra a Covid-19 em casa, agora no Paraná. A mulher atuava como enfermeira voluntária na cidade de Apucarana. O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público, prendeu neste sábado, em Apucarana, no interior do Paraná, uma falsa enfermeira com vacinas contra a Covid-19 em casa. A falsa enfermeira estava com um frasco de AstraZeneca inteiro e um frasco de Coronavac faltando um pouco de líquido. O Ministério Público pediu autorização da Justiça para uma busca e apreensão na casa desta falsa enfermeira depois de receber uma denúncia anônima de que ela aplicava vacina na população de Apucarana como enfermeira voluntária. Na casa dela também foram encontrados cartões de vacinação em branco e seringas. Um vereador da cidade também tinha denunciado o caso esta semana. Segundo o vereador, a falsa enfermeira negociava a venda de vacinas pelas redes sociais. A promotora de justiça, Fernanda Lacerda Silvério, diz que a investigação vai apurar se a falsa enfermeira vendia as doses de vacina. A investigação vai prosseguir tanto na delegacia de polícia, na esfera criminal, como na promotoria para apurar possível envolvimento de servidores públicos, né? Como que se deu a contratação dela, a admissão dela, que cautela foi tomada nesse momento, as cautelas para evitar que essa situação acontecesse. Por enquanto, a gente pode pensar em peculato, infração de medida sanitária, se ela aplicou a vacina em pessoas não contempladas no grupo prioritário, né? Porque o fato dela ter vacina em casa, cartão de vacinação, traz um indício muito consistente de que ela tenha aplicado vacina em pessoas não contempladas, né? A Autarquia de Saúde de Apucarana reconhece que a mulher atuava como enfermeira voluntária e abriu um procedimento administrativo para descobrir quem autorizou que ela atuasse como voluntária. A prefeitura também baixou um decreto proibindo qualquer tipo de trabalho voluntário na Autarquia de Saúde. De Maringá, Luciana Penha. 8h10. Você fica agora com notícias da cidade. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. A eliminação na Copa Sul-Americana já estava desenhada, mas não com duas rodadas de antecedência e muito menos após sofrer uma goleada por 4-0 para o Peñarol. O técnico Wagner Mancini havia afirmado que os reservas jogariam no Uruguai, como foi, e os titulares dariam prioridade na possível conquista do Campeonato Paulista. Pois bem, neste domingo, o Corinthians enfrenta ninguém menos que o arquirrival Palmeiras. O duelo será em partida única, realizada na Neoquímica Arena, já que o Timão tem melhor campanha no estadual. No entanto, a derrota acachapante na última quinta-feira colocou em dúvida o trabalho do treinador no Timão. Mancini espera uma equipe diferente na semifinal. Que seja uma equipe muito mais competitiva e possa, dentro disso, disputar uma semifinal tão importante quanto é para a gente agora, de uma maneira diferente, né? Que nós tenhamos um Corinthians realmente ativo no campo, que encurte os espaços, que faça uma boa marcação e que faça muito mais do que aquilo que a gente viu na partida diante do Peñarol. O que o comandante já sabe é que não poderá contar com o experiente jogador Fagner. O lateral direito refez o exame de Covid-19 e seguiu testando positivo para o novo coronavírus. Ele sequer viajou para o Paraguai no meio de semana e será desfalque no Corinthians para a semifinal. Ele precisa cumprir 10 dias de isolamento e também pode ser desfalque nas finais do estadual, caso o Timão chegue até lá. Os jogos ainda têm as datas indefinidas. A princípio, os duelos seriam nos dias 19 e 23 de maio, mas a Federação Paulista estuda mudar para 23 e 30. Se permanecer do jeito que está agendado, Fagner perderia apenas a partida da ida. O técnico Wagner Mancini tem algumas opções no elenco para substituir o ala na semifinal. Os zagueiros João Victor e Bruno Mendes podem atuar improvisados. Eles já jogaram nesta função. Outros nomes cogitados para o setor são os volantes Ramiro e Mandaka. De São Paulo, Bruno Faria. Não deixe a informação parar. A CBN está também no Spotify. A rádio que toca notícia tem um podcast perfeito para você que gosta de se manter informado o tempo todo. É só seguir o Panorama CBN no Spotify e receber o resumo das principais notícias do dia. De segunda a sexta, às 8 da manhã e às 7 da noite, você fica sabendo o que foi importante em menos de meia hora. CBN, a rádio que toca notícia no Spotify. E 13. Jornal da CBN. CBN Sustentabilidade com Rosana Jatobá. Oferecimento Novo Natura Ecos. Viva a potência da biobeleza. E JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no setor de limpeza e higiene do Brasil. Um segmento que vem sentindo uma forte pressão por parte dos consumidores para que se torne cada vez mais responsável com seus impactos socioambientais. As pesquisas apontam que 45% dos consumidores chegam a pagar até 10% mais por produtos de limpeza e higiene se eles forem oferecidos como sustentáveis. Eu converso com Valdir Beira Júnior, presidente da IP, uma marca que está no mercado há mais de 70 anos e presente em mais de 90% dos lares brasileiros. Júnior, que prazer recebê-lo aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem. Prazer é todo nosso e agradecemos pelo convite. Júnior, eu queria começar nosso bate-papo ressaltando o legado do seu pai, o Valdir Beira, ele que fundou a IP há mais de 70 anos, como eu disse, né? Numa época em que ninguém se preocupava, ninguém ligava para a sustentabilidade, mas ele já trazia esse caráter pioneiro, inovador. Como é que você sente isso, essa marca dele na empresa até hoje? Olha, a marca dele é muito presente e basicamente ainda vivemos sob o mesmo arcabouço dos valores e de todos os princípios que ele nos deixou. Ele era uma pessoa que amava a natureza, o passatempo favorito dele era estar no campo, em algum lugar em contato com a natureza, e também tinha uma característica de gostar muito de gente. Então, desde o início, ele também apoiava inúmeros projetos sociais. Vocês começaram de forma bem tímida, né, produzindo sabão caseiro. Conta pra gente como é que foi o comecinho dessa empresa que hoje é uma gigante do setor e não para de crescer. Preciso voltar lá na década de 40. Meu avô tinha uma sorveteria e cuidava dos 4 filhos a partir dessa sorveteria. Passado um tempo, os filhos cresceram e ele via que a sorveteria não seria suficiente para manter 4 novas famílias. Então, buscou um novo negócio. Encontrou uma pessoa que pretendia montar uma fábrica de sabão e não tinha conseguido levar adiante. Comprou os equipamentos e, em 1950, deu início à criação daquilo que hoje é a nossa IP. Meu pai esteve presente desde o primeiro dia, trabalhando junto com o pai e com o irmão. Logo depois, os dois saíram e foi meu pai que deu continuidade a esse negócio. Então, é uma história de muito trabalho, muita dedicação e determinação. Imagino que trabalho e dedicação continuam até hoje, mas o que é que mudou nessa longa trajetória destes 70 anos? Que novos desafios vocês tiveram que enfrentar para conseguir esse protagonismo no setor de limpeza e higiene? Quando meu pai iniciou o negócio, década de 50, já existiam marcas consolidadas no mercado de sabão. E não foi fácil o ingresso dele com uma fábrica praticamente de produção caseira para entrar nos pontos de vendas. Foi difícil, mas ele foi dando continuidade a esse trabalho. Na década de 60, ele percebeu uma oportunidade em modificar completamente o sabão em barra. E ele adquiriu um equipamento italiano, que foi um dos pioneiros no Brasil, e lançou o sabão glicerinado, que era um sabão de mais qualidade e um sabão que durava muito mais no uso. A partir daí, iniciou-se uma trajetória muito diferente na empresa. Houve um grande desenvolvimento. Na década de 80, ele entrou com fabricação de detergente líquido para louças. Em 90, o primeiro detergente transparente do mercado. E seguiram-se alguns outros tantos produtos. Depois da sua partida, que se deu através de um acidente trágico em 1998, nós, os filhos, assumimos a empresa e até hoje estamos nessa trajetória de colocar em prática todo aquele sonho, todo aquele ideal. O ideal do meu pai era construir um mundo melhor. Ele falava muito para a gente da obrigação de cada um, de que quando partíssemos, deveríamos deixar um legado, deixar um mundo melhor do que aquele que nos recebeu quando chegamos. E é isso que a gente procura fazer até hoje. Agora, Júnior, você descreveu para mim processos em que a inovação esteve sempre presente. Se a gente for traçar aqui um mundo ideal dos produtos de limpeza e higiene, como é que a gente pode definir um produto do futuro? Que tipo de atributos ele deve ter? Olha, ele deve ser biodegradável, primeiramente. Hoje, todos já são, mas essa talvez seja o primeiro ponto. Usar o mínimo possível de embalagem, ou seja, tem que ter mais produto em menos embalagem. Ser um produto concentrado para utilizar menos água e utilizar menos energia para o seu transporte. Então, de um futuro mais próximo de nós, seriam pelo menos esses três elementos. Eu estou conversando com o Valdir Beira Júnior, presidente da IP. A gente faz uma breve pausa e volta em instantes. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Só é beleza para mim se for beleza para o mundo. Essa ideia está mais forte do que nunca. Ecos, agora é biobeleza. Novas fórmulas com maior concentração de bioativos amazônicos. Uma biocosmética de alta performance que vai muito além da hidratação. Ecos agora é mais potência. É mais vida para o seu corpo e para a Amazônia. Ecos, somos todos uma natureza só. O aquecimento global é um dos maiores desafios da história da humanidade. Como a segunda maior empresa de alimentos do mundo, a JBS assumiu o compromisso de fazer parte da mudança, tornando-se net zero. Até 2040, ano após ano, vamos mudar o jeito de produzir para zerar o balanço líquido das nossas emissões. Para isso, vamos investir US$ 1 bilhão até 2030 em iniciativas como energia limpa e novas práticas agrícolas. JBS, alimentar a mudança é o nosso compromisso. CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo. A Grande São Paulo começou esse domingo com o céu bastante encoberto devido à influência do vento frio e úmido que sopra do mar. O dia começou com temperatura baixa, mas aos poucos ocorrem aberturas de sol e a temperatura vai subindo gradativamente. A máxima prevista para hoje na capital é de 23 graus e, apesar dessa nebulosidade, não há expectativa de chuva. Já no litoral, tem possibilidade de chuva fraca no decorrer do dia, mas também ocorrem algumas aberturas de sol e em Santos a máxima prevista é de 25 graus. Nos vales do Paraíba e do Ribeira, o sol também aparece entre muita nebulosidade. Mas, na maior parte do interior de São Paulo, o que vai predominar hoje é o sol. A temperatura vai subir e esquenta durante a tarde. Em áreas do norte e do oeste paulistas, a temperatura hoje chega a quase 30 graus durante a tarde. Fabiana Weikamp, da Climatempo, para a Rádio CBN. Olá, eu sou a Pétria Chaves. Venho aqui te contar os destaques do Revistim CBN Joca dessa semana. Nesse episódio, vamos falar sobre energia nuclear e a possibilidade de Chernobyl se transformar em um patrimônio mundial da Unesco. E também vamos falar sobre alternativas de energia limpa, né, Pétria? Exatamente. Fica ligado nesse episódio da semana do Revistim CBN Joca, um assunto importante que você precisa ficar por dentro. Revistim CBN Joca vai ao ar toda quarta-feira, cedinho, no seu aplicativo de podcast e no site da CBN. Notícias para jovens curiosos. Vem que eu te espero. Revistim! Jornal da CBN. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. De volta com CBN Sustentabilidade. Hoje eu estou conversando com Valdir Beira Júnior, presidente da IP. Júnior, no que diz respeito à embalagem, a gente lida com um grande desafio, que é o uso do plástico, né? Profundamente disseminado na nossa sociedade. Como é que vocês encaram esse problema? De duas formas. Reduzindo muito a quantidade de plástico na embalagem, então isso exige um emprego de alta tecnologia, de tal forma que posso lhe dar um exemplo, uma embalagem que até 10 anos atrás tinha basicamente 20 gramas de plástico, hoje nós estamos falando da mesma embalagem com o mesmo conteúdo com 12 gramas. Isso é possível dado a tecnologia e muito desenvolvimento. O outro ponto diz respeito à reutilização do plástico, ou seja, à reciclagem. Nós, desde 2006, trabalhamos com plástico reciclado em boa parte dos nossos produtos. Nos produtos que levam a resina PET, esse PET de refrigerantes, etc., nós já alcançamos 50% de uso do reciclado. Só não foi mais porque ainda não tem disponibilidade para todo o nosso volume. Então, diria para você, resumindo, reduzir o peso e usar plástico reciclado. Como é que você encara a questão da logística reversa, uma responsabilidade cada vez mais cobrada do setor empresarial? É extremamente importante. Inclusive para tirar o plástico do meio ambiente e para favorecer a reciclagem deste plástico. Nós, da IP, apoiamos um projeto chamado Dê a Mão para o Futuro. E nesse projeto estão envolvidas 150 cooperativas de reciclagem no Brasil e distribuídas em 111 municípios. Então é um dos maiores projetos de logística reversa presentes hoje no país e, além disso, um trabalho junto a outras empresas de reciclagem para que possamos nos abastecer desses produtos. Então, muito provavelmente, para que isso cresça, são necessárias duas coisas: a consciência do consumidor de não jogar o plástico em lugares errados, se possível, na coleta seletiva. E outra é incentivar economicamente a essas cooperativas e tantas outras iniciativas para recolher essa embalagem do meio ambiente. Importante você ressaltar, então, que é uma responsabilidade compartilhada, né, Júnior, de todos os zeros da cadeia produtiva. Sim, eu costumo dizer, ouvindo aqui de um dos nossos engenheiros, uma coisa bastante interessante, até às vezes cômica, que quando nós vemos uma embalagem flutuando no rio, nós não podemos imaginar que essa embalagem se atirou no rio. Ela está ali porque um dia ela foi dispensada num lugar inadequado. Então, tudo começa também aonde se colocam esses, entre aspas, lixos, que não são lixos, porque tem valor econômico. E a partir daí, estabelecer essa cadeia reversa de suprimento e de criação de valor econômico que pode ajudar muita gente na obtenção de renda. A água é um insumo extremamente importante para o segmento de vocês. E daí eu queria que nesse momento a gente detalhasse um pouco mais a respeito desse projeto que vocês têm, né, de preservação da água, que é o Observando os Rios. Trata-se de um projeto em parceria com a SOS Mata Atlântica. Ele começou inicialmente monitorando a qualidade do Rio Tietê e, a partir de 2012, se eu não me engano, a partir de 2015, ele passou a se estender por todo o Brasil. Hoje, esse projeto ele tem o patrocínio integral da IP. Ele coleta e analisa água de 249 rios em 17 estados brasileiros. Para tanto, tem o apoio de 3.500 voluntários que periodicamente coletam as amostras, analisam os rios, as águas e estabelecem a qualidade do rio. Então, nós já temos mais de 5 anos de dados coletados de todas essas bacias, de acompanhamento e disponível para monitoramento, inclusive das possíveis ações ambientais para melhorar a qualidade desses rios. Esse ano estamos lançando uma iniciativa inédita, que será a coleta de plásticos flutuantes desses rios. Então, em breve, estaremos instalando já alguns pontos pilotos para poder adequar melhor essa tecnologia, para que nesses pontos haja a coleta daquelas garrafas que flutuam. E nós vamos recolher e encaminhar para a reciclagem. Eu estou conversando com o Valdir Beira Júnior, presidente da IP. A gente faz uma breve pausa e volta em instantes. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Repórter CBN. Domingo 16 de maio de 2021. Mais de 38 milhões e meio de brasileiros receberam a primeira dose das vacinas contra a Covid-19 até o momento. O número equivale a 18,23% da população do país. Já o total de imunizados com as duas aplicações chega a 19 milhões e 94 mil, o que representa 9,02% da população brasileira. Os dados são das Secretarias Estaduais de Saúde e foram reunidos e divulgados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. Em Belo Horizonte, a Prefeitura liberou a vacinação contra a Covid-19 para pessoas de 41 e 34 anos com comorbidades. Na semana que vem, a campanha vai chegar aos cidadãos de 18 a 33 anos. Na capital fluminense, o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, afirmou que a vacinação de todos os cariocas com mais de 18 anos até outubro é 100% realista e não será afetada pelo risco de apagão na produção dos imunizantes. Já a Baixada Fluminense, na Baixada Fluminense, moradores enfrentaram filas e confusão para tomar a segunda dose da Coronavac. Os chilenos escolhem, desde ontem, os 155 cidadãos que vão escrever a nova Constituição. O texto vai substituir o atual, que está em vigor desde a ditadura do general Augusto Pinochet. A votação é inédita no país. Em 200 anos de independência, o Chile teve 3 cartas magnas, mas nenhuma foi redigida por uma convenção de pessoas eleitas pelo voto popular. O pleito ocorre em paralelo à eleição de prefeitos, vereadores e governadores regionais. O amplo processo é realizado em 2 dias numa tentativa de evitar aglomerações em meio à pandemia de coronavírus. No horário de Brasília, 8h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. O Repórter CBN também está no Spotify. Você pode ficar bem informado ouvindo as principais notícias do Brasil e do mundo entre uma música e outra na playlist Caminho Diário. Os destaques são atualizados 6 vezes ao dia. Jornal da CBN. CBN Sustentabilidade. Com Rosana Jatobá. De volta com CBN Sustentabilidade. Hoje eu estou conversando com Valdir Beira Júnior, presidente da IP. Júnior, existe uma tendência mundial no sentido da regeneração de áreas degradadas, né, e conservação das florestas pelos inúmeros serviços ambientais que esse tipo de atividade oferece. Vocês têm o Florestas IP, que é um programa de reflorestamento. Sim. Também da Mata Atlântica, né, um bioma que sofreu muito ao longo dos anos e hoje só representa 12% de áreas remanescentes. Conta pra gente um pouco do Florestas IP. Em 2012, nós celebramos uma parceria com a SOS Mata Atlântica chamada Florestas do Futuro. E depois nós denominamos aí Florestas IP. Então, essa parceria estabelecia a implantação de viveiros para fazer mudas de cerca de 100 espécies nativas da Mata Atlântica para então serem replantadas. Hoje, esse projeto já alcançou a marca de 1 milhão de árvores plantadas nessa parceria com a IP. Uma extensão de terra bastante significativa em 12 municípios do estado de São Paulo. E continuamos ainda a fazer isso para os próximos anos. Mas trata-se de regeneração de áreas degradadas e fazendo, muitas vezes, a mata ciliar ou a composição de grandes massas para que o bioma, os animais, etc., possam se desenvolver novamente. É um programa que já é bem maduro na empresa. O que você diria para os empresários que agora lançam seus planos de descarbonização? De que forma eles poderiam participar de programas como esse, se esses programas de fato impactam nesses planos de redução das emissões de CO2? Sim, sem dúvida impactam. E eu acredito que a SOS Mata Atlântica é um excelente parceiro para esse tipo de trabalho, desenvolve um trabalho muito sério. Nós temos anualmente o acompanhamento através de auditoria independente, no caso a Pricewaterhouse, acompanhando o plantio e o desenvolvimento dessas florestas e recebemos relatórios, porque não adianta você pôr a muda e não cuidar. Você precisa pôr a muda e cuidar nos próximos anos para que ela se desenvolva e depois toque a vida da maneira natural. Como a Mata Atlântica, também existem tantas outras iniciativas que poderão ser acessíveis àqueles que desejam investir em algo tão importante para a sobrevivência da humanidade. Então, eu diria que faz parte, eu acho que hoje, do nosso mundo, estarmos conectados com essa regeneração da natureza para preservarmos a vida humana na Terra. A geração de energia por parte de muitas empresas do seu setor ainda se dá por meio de combustível fóssil, sobretudo do gás natural. Vocês têm uma iniciativa inovadora, que é a utilização da biomassa. Hoje se fala muito em hidrogênio verde, mas aqui para o nosso país, Júnior, que importância a biomassa tem, sabendo que é um recurso que está aí em abundância, né, no Brasil? O Brasil tem uma capacidade gigantesca de geração de energia a partir da biomassa, seja da cana-de-açúcar, seja de outras culturas, ou ainda também do eucalipto, fruto do reflorestamento. Nós tomamos uma iniciativa que amadureceu entre 2017 e 2019, que foi um grande investimento numa usina geradora de calor e vapor a partir da biomassa. Hoje nós temos uma tecnologia, uma das únicas no mundo, que é a produção do sabão em pó a partir da biomassa, e trouxe uma economia gigantesca no uso de combustível fóssil. Para você ter uma ideia, nós reduzimos em 90% o consumo de combustível fóssil em todo o nosso processo produtivo. E, basicamente, reduzimos entre 2017 e 2019 em 50% a emissão de gás de efeito estufa. Então, são iniciativas de tecnologia, de emprego de tecnologia, de inovações que podem agregar muito à questão da sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Esses 10% que ainda restam, quando é que vocês vão se tornar carbono neutro? Olha, é bastante difícil de eu te responder, porque agora esses 10% eles estão divididos em muitas coisas. O próprio combustível dos carros são computados, das nossas frotas e carros são computados nesse 90%. Então, esse eu acredito que vai ser um período mais longo, mas nós continuamos perseguindo cada ponto percentual para chegar em 100 um dia. Já que você mencionou a questão da frota de veículos, a tendência mundial hoje é a eletrificação. É assim que você encara? Ou você acha que a gente precisa, por exemplo, explorar o etanol, que é um combustível alternativo mais adequado à nossa realidade, tendo em conta que os veículos elétricos, na sua cadeia produtiva como um todo, apresentam ali vários problemas? Eu acho que o Brasil tem essa grande vantagem de ter o etanol. Uhum. Eu falo aqui dos veículos, porque os veículos, na sua maioria, eles são, permitem o duplo uso de combustível, etanol ou gasolina, né? Mas também ainda tem o biodiesel para os caminhões, que hoje já são aplicados no diesel. Eu acho que o Brasil tem essa alternativa, sim, muito interessante de trabalhar o etanol, o que não é a mesma coisa nos outros países. Imagino que a gente passe um período migrando para o etanol, talvez tendo carros híbridos, para que a tecnologia da eletricidade seja melhor desenvolvida e chegue aos consumidores num preço mais competitivo e viável à nossa capacidade aquisitiva. Eu estou conversando com o Valdir Beira Júnior, presidente da IP. A gente faz uma breve pausa e volta em instantes. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Chegou a hora de separar a camisa da sorte, preparar o churrasco e vibrar com o seu time. Chegou a hora de curtir os clássicos do Paulistão. Paulistão Sicredi, o clássico dos clássicos. O torneio de futebol mais tradicional do Brasil conta com o patrocínio da primeira instituição financeira cooperativa do país. E você também pode contar com o Sicredi. Acesse sicredi.com.br e abra sua conta corrente. Oito e 41 agora, a aplicação de testes do tipo RT-PCR para diagnosticar a Covid-19 vem caindo em todo o estado desde março, quando mais de 500 mil pessoas foram testadas. Nos primeiros 15 dias de maio, foram feitos menos de 136 mil testes. A média móvel de mortes está em queda, enquanto a média móvel de novos casos segue em estabilidade. A quantidade de testes para diagnosticar pessoas com Covid-19 vem caindo no estado de São Paulo desde o mês de março. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, quase 550 mil pessoas foram testadas em março. Em abril, o total caiu para 359 mil. Os primeiros 15 dias de maio indicam que a desaceleração continua. Foram feitos menos de 136 mil testes no período. De sexta para sábado, o estado registrou mais 15.486 casos de Covid-19. Com isso, o total de infectados se aproxima de 3 milhões e 100 mil pessoas. A tendência é de estabilidade em relação a 14 dias atrás. Nas últimas 24 horas, 502 pessoas morreram infectadas pelo novo coronavírus no estado, elevando o total para quase 104 mil mortes. A média móvel de mortes é de 478, o que representa a queda de 23% em relação a duas semanas atrás. Mais de 21 mil pessoas seguem internadas por causa da doença, sendo quase 10 mil em unidades de UTI. A taxa de ocupação dos leitos de terapia intensiva está estável. É de 78,3% no estado e 76,5% na Grande São Paulo. De São Paulo, Guilherme Muniz. Só na CBN você ouve o professor e filósofo Mário Sérgio Cortella com as reflexões do Academia CBN. A diversidade perturbadora. Gente que não admite aquilo que dela é diferente em relação à prática religiosa, à cor da pele que tem, à escolaridade que atingiu, o dinheiro que carrega. De segunda a sexta, às 6h38 da manhã, no Jornal da CBN. E às 17h da noite, no Ponto Final CBN. E se você quiser aprender ainda mais com o professor Cortella, acesse cursodocortella.com.br. Da CBN. CBN Sustentabilidade com Rosana Jatobá. De volta com CBN Sustentabilidade. Hoje eu estou conversando com Valdir Beira Júnior, presidente da IP. Júnior, que setores são prioritários para a IP quando a gente analisa o pilar social da agenda ESG? Na parte social, a IP, ela apoia inúmeros projetos. Primeiro, o CEPI, que é uma instituição fundada pelo meu pai e pela minha mãe há 45 anos, uma instituição filantrópica que atende crianças e adolescentes. Hoje, essa instituição acolhe 760 crianças entre 11 meses e 18 anos. A IP é uma das fomentadoras deste projeto. Estamos presentes num trabalho também com a Mansão do Caminho, uma grande instituição lá do estado da Bahia, atende a cerca de 3.500 crianças por dia. Na área de saúde, temos algumas iniciativas, como o apoio ao TUCA. Trata-se de uma associação criada por médicos e pais de pacientes para o atendimento de crianças com câncer. E temos a alegria de poder colaborar bastante para viabilizar a inauguração do primeiro hóspice infantil do Brasil. Então, é um local em que faz o atendimento, proporcionando qualidade de vida, controle da dor e o conforto de 24 horas para aquelas crianças que não têm mais tratamento a ser feito. Então, essas crianças ficam ali junto com seus familiares e oferece-se a qualidade de vida possível naquele período que lhe resta de vida. Temos iniciativas junto aos hospitais de amparo e uma série de outras causas que a gente abraça no sentido da educação e da saúde. Agora, na pandemia, Júnior, a gente viu que a IP realmente teve um papel de destaque, né? Quando a gente se deparou ali com o coronavírus e vocês precisaram imediatamente providenciar álcool gel e uma série de outras iniciativas. Conta pra gente um pouquinho desse esforço durante a pandemia. Logo no começo ali de 2020, ao se declarar o estado de pandemia no Brasil, de uma hora para outra sumiu o álcool gel das prateleiras. E não foi só aqui, foi no mundo inteiro houve uma escassez, porque não havia produção suficiente do insumo que eleva a viscosidade do álcool. Então, diante dessa situação calamitosa, paramos aqui internamente com os nossos técnicos e buscamos encontrar uma saída para oferecer ao mercado um produto essencial para a saúde. Em 72 horas, conseguimos desenvolver uma fórmula, junto a alguns parceiros, para viabilizar a produção do álcool em gel. Adaptamos rapidamente uma das nossas linhas de produção, porque não tínhamos esse produto no nosso portfólio, e passamos a produzir o álcool em gel e logo depois também o álcool a 70% líquido. Fizemos também várias outras doações de produtos, como o sabão em barra, que foram doados às comunidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, e cerca de 360 mil outros kits de limpeza também oferecido a essas comunidades e algumas instituições. No total, quando fechamos o ano, havíamos feito uma doação de 37 milhões, somando esses produtos, somando recursos financeiros que foram doados a algumas instituições e também equipamentos hospitalares para abertura de leitos de UTI. Colaboramos com a construção das usinas de oxigênio de Manaus e também, agora recentemente, colaboramos para a construção da nova unidade fabril do Instituto Butantan para fabricar a vacina. Júnior, quando você se depara com tantas iniciativas, né, dos três pilares do sistema ESG, o que é que fica faltando para vocês? Você ainda tem uma certa inquietude em algum desses pilares? O que é que você diria para mim, olhando para frente? Olha, eu sempre tenho inquietudes. Uhum. Acho que a gente nunca termina alguma coisa. Sempre tem muita coisa a ser melhorada, a ser desenvolvida. Tem muitas iniciativas que a gente pode aprender com os outros. Nós sempre olhamos e buscamos observar, trocar ideias, porque sempre há oportunidades de melhora. Hoje, o nosso foco tem sido muito forte na sustentabilidade e nas ações sociais. Eu diria que temos grandes passos a caminhar na governança, apesar de já termos uma boa parte deles prontos e em operação, e na atuação simultânea nessas três frentes de maneira que funcionem como uma engrenagem, porque muitas vezes a gente precisa ajustar alguns pontos. O meu sonho seria, puxa, que funcionasse automaticamente. Imagino que seu pai, nesse momento, está super feliz em ouvir nossa entrevista lá do céu. O legado que ele deixou para você é o mesmo que você quer deixar para os seus filhos, Júnior? Sim. Inclusive, os nossos filhos, meu e do meu irmão, que seriam meus sobrinhos, já alguns deles já estão nesse caminho. Dois deles já se encontram na empresa, aprendendo aí os primeiros passos. Muito bem. O que, que você diria, então, para os nossos ouvintes em termos de propósito? Sustentabilidade fala exatamente sobre isso, né? Um processo de longo prazo que tem um propósito como norte. Exatamente. O propósito que nós temos é ajudar na construção de um mundo melhor. Sem grandes pretensões, porque sabemos ser uma gota d'água no oceano. Mas aonde nós estivermos, a gente gostaria de transformar o mundo num lugar melhor para as pessoas viverem. Júnior, muito obrigada pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Eu espero te encontrar numa próxima oportunidade. Parabéns pela trajetória da empresa. Desde que eu estudo o tema, eu me deparo com grandes iniciativas. Boa sorte, bom trabalho aí para vocês. Muitíssimo obrigado e fico à disposição para qualquer momento conversarmos novamente. Parabéns a você e bastante sucesso. Eu conversei com Valdir Beira Júnior, presidente da IP, uma empresa do setor de limpeza e higiene altamente sustentável. E além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou então no seu agregador preferido de podcast. Colaboraram comigo minha querida produtora Gabriela Rangel e nos trabalhos técnicos Priscila Gubiotti, na edição Matheus Meirelles. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Quem quer economia? Eu quero, Matheus!

Repórter CBN. Domingo 16 de maio de 2021, o Brasil se aproxima da marca de 435 mil mortes causadas.